no ar, Nominata 616. Estamos começando mais um Inominata 66. Mês de novembro aí, como esperado, a gente teve dois grandes momentos da Marvel Studios acontecendo no mesmo dia. Então a gente vai ter dois podcasts esse mês. E vamos começar falando sobre o filme de As Marvels. Que por mais que tenha críticas, problemas e por aí vai, com certeza pra mim tem a maior cena envolvendo gatos da história do cinema. E pra acompanhar... esse podcast tá comigo aqui. Oi, aqui é o Felga e eu vou deixar a piada de eu que preferia ver o filme do Pelé pro Paulo. Vai falar essa piada mesmo, Paulo? Não, na verdade dizer que as Marvels é Spaceballs em contra de Jujutsu Kaisen. Eu não entendi nada, mas talvez os nossos convidados saibam do que você esteja falando. E pra acompanhar aqui a gente hoje, temos dois convidados dessa vez, então somos cinco dessa vez. Oi pessoal, eu sou o Donovan, estamos aqui para discutir o filme das Marvels e não tenho nenhuma piada para fazer, mas só dizer que eu gostei, achei divertido. E Felipe? Olá pessoal, é bom estar de volta e eu só vou dizer que eu ri muito da piada do Paulo aí. Vamos falar sobre esse filme, é o filme mais curto de todos que teve até hoje da Marvel Studios, né? O pessoal até achou meio estranho, né? Porque costumeiramente... Desde que houve Ultimato, os filmes passavam de 2 horas e por aí vai. Mas vocês têm que se lembrar que houve meio que algo mandatório aí do Kevin Feige, né, nos últimos filmes, pra tentar deixar as coisas dentro ou menos de 2 horas. Isso foi desde o Multiverso da Loucura, se vocês lembrarem. Excetuou-se aí o Guardiões da Galáxia, porque era uma conclusão, né? Então tinha que ter todo o espaço que deveria ter e que merecia. E as Marvel realmente tem 1h45, né? É um filme que já foi muito, muito castigado, muito visado, mas a gente vai falar um pouco sobre, digamos assim, os números desse filme lá pro final. A gente vai começar, para quem é nosso ouvinte, que realmente acompanha tudo que há sobre Marvel, sobre os filmes do UCM, a gente vai dar o nosso parecer aqui, como qualquer outro filme, independente se ele é o filme de pior rendimento da Marvel Studios ou não, tá? Querendo ou não, faz parte dessa história e, diferente do que muitas pessoas dizem, tem uma razão muito grande de ele existir. Realmente complementa e contribui bastante com a saga do multiverso. E aí vem já de cara, né, uma explicação talvez porque esse filme seja curto. É um filme que tem um ritmo muito diferente de qualquer outro que teve. Realmente é um filme muito acelerado que talvez tenha a ver com a premissa principal do filme, ou a premissa inicial principal, que é de que, como a gente vai colocar essas três heroínas que tem um certo vínculo com o nome Marvels juntas, e algumas delas não se conhecem, mas tem que trabalhar de repente muito juntas. Então é fazer um negócio acelerado, é fazer um negócio que elas sejam forçadas a trabalhar junto, e justamente vem com um acidente, vamos dizer assim, cósmico, que acontece quando, durante aquele momento em que as naves avançam de um ponto para outro no espaço, né? Elas usam o que nesse filme chamou de jump points, né? Pontos de ligação. E quando a Capitã Marvel de um lado, a Photon, né? Que nem se chamou Photon nesse filme, a Mônica Rambeau tocou no outro. E a Kamala Khan com seu bracelete usaram os poderes em conjunto, de repente houve uma bagunça enorme, cada um foi para um lado e para o outro, né? Trocando onde uma estava, outra estava e por aí vai. Então esse filme aqui até tirou o nome de Capitã Marvel 2, porque realmente não existe um protagonista na cabeça da Carol Danvers. Eu diria até que ela é das três a que menos, digamos assim, era protagonista, porque tinha que também, principalmente pro público que não tava vendo a minissérie da Kamala ou não viu a WandaVision, tinha que conhecer mais sobre a Mônica e a Kamala Khan. E aí esse filme aqui ficou numa grande dúvida, né, se eles iriam realmente gastar um tempo para apresentar elas, ou já iria supor que que os espectadores já iriam ver a série, as duas séries, né, e não vamos repetir ou gastar muito tempo com isso, não. Vamos acreditar que eles conhecem a coisa e jogar a história pra frente. Então, é uma dinâmica muito diferente de apresentação, uma dinâmica muito diferente de formação de grupo. Eu não lembro de ter visto nenhum filme de ação nesse sentido. Eu já vi de troca de corpos, vamos dizer assim, né? Enfim, já é até um clássico da história da Marvel. É, tá aí o Homem-Aranha Superior pra isso, né? Um trocar o corpo com o outro, a mente de um com o outro. Mas fisicamente trocar de lugar era bem inovador, é bem original isso. É tão original que foi copiado de Jujutsu Kaisen. Ah, Paulo, eu nem conheço isso aí. E eu, pronto, vamos fazer o seguinte. Paulo vai falar pra mim o que é que ele acha dessa premissa. Se isso favoreceu ao público, que talvez não conheça muitas personagens ou não, de se associar, se vincular a elas, ou ficou mais complicado, mais confuso? A verdade é que foi uma coisa necessária, não só para obrigar as três a se encontrarem, a forma mais prática que eles acharam para juntar as três, até porque se depender da Carol Danvers, ela nunca atende o telefone, que foi demonstrado na primeira cena dela. É, o Nick Fury ligando pra ela e... vou atender não. Aí vai lá a Guzi e atende por ela. Aí ela tem que responder. É, a Carol Danvers é a pessoa mais antissocial do universo. Ela nunca atende o telefone de ninguém. É o tempo todo falando, sem tempo, irmão. Aí, outro ponto também era importante isso aí, é porque era necessário nerfar a Carol Danvers. Porque, bem ou mal, ela não tem desafio nenhum. Se você não achar alguma coisa que nerfe ela. Como a vampira só vai aparecer na Capitã Marvel 3, então... Se é que vai ter. Então, a gente vai dar um jeito, porque é impressionante como ela... Cara, assim, já entrando no spoiler, sem entrar em spoiler, ela só mostrou que ela é muito mais forte que todos os Eternos juntos, sozinha, sem suar, e sem gasto nenhum. Então, tem muito desafio pra ela. O jeito que fizeram pra tentar o filme não virar um curta-metragem dela simplesmente avassalando lá a Darben foi... isso aí. Isso é melhor que uma kriptonita da vida, mano. Não precisou criar uma fraqueza pra ela. Na verdade, era uma dificuldade que teve, né? É, tu foi falar aí com kriptonita, a Capitã Marvel desse homem, ela tá nível super-homem da Era de Prata. Porque ela faz viagem intergaláctica em 3, 4 minutos. Mas eu suponho que ela usou um jump point ali nessa cena das trocas que provavelmente você tá falando, como ela chegou tão rápido da Terra pra Tarnax, né? Isso mas mesmo. Mas deve ter usado um jump point, não é possível isso. Tinha um... Inclusive, é uma coisa assim que ficou muito jogada no filme, mas tudo bem, a gente quer aceitar algumas coisas. É, não tem tempo de tela pra explicar muita coisa. Mas, assim, do que a gente conhecia, que quando era a espada, dizia que as operações espaciais estavam interditadas, pra de repente já ter uma base espacial lá em cima, com um jump point do lado, e um monte de navezinha indo e voltando, quanto tempo se passou de um programa que tava falido virar um programa em alta, vamos dizer agora. É, mas a gente tem que aceitar, tudo bem, né? Nick Fury, na verdade, tu veio falar que esse filme era necessário. Esse filme era necessário, porque esse filme gritou pra quem quisesse ouvir que Invasão Secreta nunca existiu. Foi um pesadelo ruim do Nick Fury, porque Nick Fury tava lá todo falido, não tinha nada com nada, tava horrível, tava no espaço, tava todo velho, não conseguia nem andar direito. Aí você vai ver no filme, ele tá andando bem, dando cambalhota, é o chefe da porra toda, manda em todo mundo, tudo mais, então... Ele era o Nick Fury Ultimate. Eu tenho uma ficha de todos os super-heróis adolescentes da Terra. Sim, Ultimate não, é o Nick Fury do primeiro Vingadores, né? Mas assim, e tem gente ainda que vai dizer que ele tava lá, nerfado, vamos dizer assim. Cara, onde é que o Nick Fury dos filmes, em algum momento em Vingadores, tava super Nick Fury, super soldado? Não estava. Porque o pessoal reclamou que até na hora de matar os Kree, o Nick Fury bata sentado, né? Pra não ter a canção de levantar ou fazer uma pirueta. Brigando lá com os caras. Eu mostrei pros meninos que uma das coisas que o Samuel Jackson mais odeia em filmes de ação é sair correndo. Aí ele pede toda vez que se puder pra matar umas coisas, que mata, tipo assim, mais na surdina, mais de longe, mais, tipo assim, na surpresa do que sair correndo ou fazendo pirueta. Mas, enfim. Na verdade, eu acho que a cena que quebrou as pernas do Nick Fury nesse filme todo deve ter sido a última coisa que ele esperava acontecer. Porque assim, a gente imagina lá que ele é o Nick Fury todo, é o super agente secreto, então ele tem vários inimigos, já encontrou várias pessoas que antagonizavam ele, todo tipo de reação possível, mas eu acho que ele nunca imaginou que encontrou uma fangirl. Ele ainda faz aquela cara de what the fuck? Assim, ele vira a cabeça. Mas ele é hilária, hilária mesmo. Mas aproveitando aí sobre esses encontros, inclusive com o próprio Nick Fury, que faz parte dessas cenas iniciais de troca, que pra mim são espetaculares, né? É, vamos voltar aqui pra um dos nossos convidados, Dona Van. É, você já viu todas as séries, acompanha, a gente sabe que você é tão marvete feito qualquer um de nós aqui. O que é que você achou dessa entrada das duas personagens nos cinemas, né? Porque elas eram de séries. E de como ficou essa dinâmica aí. Inclusive das cenas de ação, né? Porque, pra mim, foi uma das melhores cenas de ação, foi essa inicial aí. E que ficava trocando de lugar em lugar. E te pegava de surpresa, né? A primeira vez que você vê elas trocando de lugar. E ficou muito bem coreografada, muito bem executada. É, só um pequeno adendo antes dona falar. Eu só queria deixar claro que eu não sou Marvete, eu sou Decenauta, mas é que a Marvel paga melhor. Você fala isso e o pessoal tá achando que eu tô definindo o filme pago, vai achar que realmente ele tá recebendo e não tá recebendo porra nenhuma. O pessoal prefere pagar renta, mas viu, eu prometi que só ia reclamar disso lá no final. Bom, como eu falei no começo, é um filme que no geral eu gostei e achei bem, bem divertido. E assim, ver os personagens das séries no cinema é uma coisa que eu gosto bastante, porque... Ah, sei lá, cara, são personagens que você vê ali, você assiste, é algo que você assiste em casa, né, acompanha lá os episódios, vê lá um desenvolvimento, e pra mim, ainda fica uma sensação de que quando o personagem sai de uma série, que é uma coisa pra TV, e vai pro cinema, pra mim, eu acho que é como se fosse uma promoção, então cinema é o objetivo, então eu gostei de ver as personagens ali no cinema. A gente já tinha tido uma ideia dessa troca de lugar com aquela cena pós-crédito no final da série lá, que elas trocariam de lugar, a gente só não tinha entendido ainda exatamente como. E aí quando saíram os trailers pra esse filme, a gente começou a ter uma ideia e era um jeito então de conectar as três, curiosamente, com nomes parecidos, né? No caso da Miss Marvel, um nome inspirado na heroína de quem ela é super fã, e a outra heroína que também acabaram conectando aí com os poderes. Elas já tinham uma relação aí de família, né? Elas já se conheciam já de muitos anos, enfim. Mas como eu falei, é uma coisa que eu gosto de ver. Personagens saindo da série no cinema, eu acho que é uma coisa boa. E as cenas ficaram engraçadas, né? Elas tentando entender o que tá acontecendo e trocando de lugar. E eu acho que é um recurso interessante. Fica um pouco confuso, talvez, pro público que tá assistindo. Pra mim também, no começo, foi meio... É até difícil de acompanhar, né? Elas estão trocando, vai pra um lugar, vai pro outro. Tá tentando entender quais são os lugares e o que são as brigas e por que tá acontecendo. Mas eu acho que é um recurso que serve pra mostrar o quanto que os próprios personagens estão confusos e também estão sem entender o que tá acontecendo. Então são cenas rápidas, né? São trocas rápidas pra deixar o público, assim, meio desnorteado. Até pra te dar um pouco dessa sensação do que o personagem também tá sentindo. Pelo menos pra mim, passa uma ideia legal. Eu acho que é um recurso bacana. Então, esse começo ele é bem corrido, né? Por conta, provavelmente, desse tipo de recurso utilizado pra dar essa sensação mesmo. É, e ainda bem, eu fiquei com medo de eles usarem isso, quando eu sabia das trocas, de não ficar, por exemplo, dividindo tela pra mostrar, olha, essa tá aqui, essa aqui tá em Tarnax, essa aqui tá na estação espacial, e essa aqui tá na casa da família dos cães. Ainda bem que não usaram esse recurso, porque empobreceria muito. Era muito melhor, pelo menos nessa primeira cena inicial, ficar tendo as trocas e a gente tentar adivinhar onde é que a outra estava e por aí vai. E o foco sempre mudava, né? Primeiro mostrava uma parte dos focos só na Kamala, depois uma parte do foco só na Carol Danvers, e aí lá por último uma parte do foco só na Photon, que ficava... Eu tô chamando de Photon, tá? Mas ela em nenhum momento do filme chama de Photon, é só pra facilitar. É da Mônica Rambeau. E aí aparecia com ela. E, assim... Talvez tenha sido surpreendente pra muita gente ver como é que a Kamala tava lutando super bem, mas também você tem que questionar como é que a Rambeau também tava usando também os poderes dela super bem ali, porque algumas coisas já estavam aprendendo ali. A gente viu que ela já tava conseguindo fazer aquele negócio de entrar em fase, né? Tipo, ficar translúcida e atravessar inclusive a própria roupa, né? Pra usar os poderes dela com um laser de precisão ou por aí vai. Mas ela também tava lutando ali e bem safa com os poderes dela. Então você tem que supor que do final da série da Kamala pra este filme, e mais ou menos mostra na cena final que ela tá treinando em Nova Jessen, é que ela ficou treinando. Ela tava treinando no começo com o Bruno, apanhando muito, mas passou-se um tempo ali e você tem que supor que ela aprendeu, né? E ainda assim, né, se você for ver o que foi mostrado nas séries, a Kamala até lutou mais do que a Mônica, né? Ela treinou um pouco mais, assim, a usar poder e lutar mesmo, cair na porrada com alguém. A Kamala acabou treinando um pouco mais, né? Tendo um pouquinho mais de experiência. Porque a Mônica, vamos lá, teve alguma coisa de militar no meio, porque eu suponho, né? Se a mãe dela teve, ela foi seguir uma carreira próxima ali em agências espaciais, por aí vai. A astronauta precisa ter um físico bom e por aí vai. Então a gente supõe que ela deve ter um treinamento disso. Mas a Kamala, vamos dizer, é de uma nerdzinha, de um adolescente, de repente, que não era nenhuma crossfiteira nem nada, ficou daquele jeito. Mas calma, gente, é um filme de super-heróis, não é pra gente estar falando todos os detalhes sobre isso em cena, né? Você tem que supor algumas coisas. Mas é o que eu falei, esse começo foi pra isso. Ela estaria com o joelho todo estourado. Aí não ia poder lutar. Mas esse começo foi pra isso mesmo. É pra deixar tudo um pouco mais confuso e pra gerar cenas engraçadas, como foram as cenas de luta na casa da família da Kamala. Que a cada luta que acontecia ali era uma coisa que era destruída, era um telhado, destrói uma parede. Eles tentando lutar junto e reagir e bater nos Chris também. Finalmente, agradeço a Nia da Costa que finalmente o Amir parece ser o Amir, que na série tava irreconhecível. Finalmente o Amir lembra o Amir aqui. Cara, assim, o começo do filme é exatamente onde termina, né, Miss Marvel, né? Aliás, ele pega um pouquinho de Miss Marvel, né? Que tem lá a troca, a Carol Danvers do nada não entende o que tá acontecendo, ela para no espaço ver o Nick Fury. E, cara, o negócio é que o Nick Fury é pra ser um espião, não é pra ter fãs, né? Mas, enfim, a cena é muito boa, é muito engraçada. A Ima Vellani, né? Tem um carisma tremendo, né, dentro da personagem. Acho que é a atriz que mais se destaca e é a única que parece que tá transmitindo, que tá gostando de estar ali no meio daquela bagunça. Né? Ao contrário, né, de alguns críticos de cinema, assim, que acho que esqueceram aí o tempo que tem que se aposentar, porque é só possível, para ficar encrencando com a atuação de adolescente, porque não tem mais paciência para adolescente. Então você já não tá mesmo na vibe de poder ver todos os tipos de filme, né? Pra estar criticando a atuação de adolescente sendo adolescente, tem que repensar a sua posição como crítico agora, se você tá realmente capaz com sua idade de ficar criticando todo e qualquer tipo de filme, né? Ah, tá. Essa indireta é pro Felga, é só porque ele faz 3 podcasts que ele fala mal de adolescente? Não, o pior que dessa vez não foi pro Felga. Então, mas ela parece ser a única vontade ali no papel. Não que a atuação da Brie Larson, que faz agora, me fugiu o nome, a atriz que faz Fernanda Paris. Isso. Estão fazendo o papel ruim e tal. Mas se tem dois personagens que estão muito à vontade ali, é a Miss Marvel e o Nick Fury. Nick Fury tá excelente nesse filme. Ah, tá demais. Até assim, comparando, eu acho que até isso é antes de Invasão Secreta, cara. Porque basicamente não tem referência nenhuma a nada. Certo? Inclusive, mais pra frente a gente tem um evento aí que ocorre. Que é muito estranho o pessoal vir pra Terra, mas enfim. Cara, e foi de propósito pra dizer, Invasão Secreta não existe. Porque Invasão Secreta começa com o Nick Fury dizendo, faz anos que eu não piso na Terra. Aquele pisa, faz cambalhota, visita 50 vezes, faz visita social pra Kamala. É pra desmentir tudo, cara. Foi chamaram, ligaram pra Tessa Thompson. Ei, você pode vir aqui gravar 5 minutos aqui só pra gente desmentir uma série, por favor? Mas assim, o supostamente, se for pra encaixar, a Invasão Secreta é antes, tá? Porque o Nick Fury, inclusive, diz que vai ajudar na tal reunião de pacificação entre Chris e Skrulls, liderada pelo Drogon, acho que era isso o nome do Imperador Skrull. Isso, enfim. Mas tá lá os dois muito bem à vontade com os papéis e tal. E a cena inicial das trocas, ela é corrida. Você não tem grandes explicações por que cargas d'água, os braceletes. Aí depois entra a história lá da luz, translúcido, por aí vai. Mas é necessário porque você cria a interação. Você já tem, vamos dizer assim, uma conexão Kamala e Danvers, né? Relação fã e ídolo, né? Vamos dizer assim, ídolo-fã, né? E aí você coloca a Rambo, que também tem uma conexão com a Danvers, que é recente. Então, você tem, vamos dizer assim, esse trio aí, né, que no final das contas, quem liga, né, quem faz a liga é a Carol Danvers, né? Personagem que começa o filme dizendo que não quer atender nenhum telefone e que gosta de trabalhar sozinha, certo? E que gosta de resolver as coisas sozinha. Considerando o nível de poder dela, até a gente até entende. E então, nessa bagunça, cara, que aliás, acho que é uma das melhores cenas de ação do filme, é esse começo, essa confusão, elas não entendendo nada, porque trocam, e ainda também surgem as cenas engraçadas, né? Esse começo, ele é acelerado, ele é rápido, tem um monte de questões, vamos dizer assim, que não são conhecidas, tal, mas ele funciona pro filme e deixa tudo muito mais divertido. Eu vou começar dizendo de que, diferente do Paulo, que viu Juju, o filme, eu vi muito mais referência a Evangelion, do episódio de Sincronia, ou melhor dizendo, no início de Desincronia, que gerou essa cena de início sensacional, de... não só sensacional, mas dinâmico, né? Porque, justamente, como vocês muito bem falaram, a gente não sabe pra onde vai. Então, fica uma cena de ação muito diferente, e os pais da Kamala, a família da Kamala em si, é um show à parte, né? Não só a Kamala é super expressiva, mas cada um dos da família Dan tem uma função muito legal ali, é muito divertido ver aquela cena. E volto a frisar o que vocês disseram de novo, de que a Carol Danvers, assim como muitos X-Men, não sabem usar o telefone. Eu vou só comentar também de que uma das primeiras cenas, né, de que é a introdução da Kamala, através do fanfic, ficou muito bom. Aquela cena animada, mostrando o mundo imaginário dela, como ela gostaria que fosse a relação com a Carol Danvers, é um detalhe que eu não me lembro ter visto na série. E eu achei muito divertido de ter visto no filme. É um acréscimo muito bom. Aproveitando, essa cena aí já tá disponível online, porque tem essa cena e a cena inicial lá da série da Miss Marvel, dentro de uma página do YouTube, né, que é uma página viral fake, que é, como é o nome, é Baby Slot Productions, uma coisa assim, que é o símbolozinho da Bicho Preguiça ao lado dela, uma coisa assim, que inclusive tem, é uma das coisas que o desenhista lá colocava direto lá, o Adrian Fora, colocava direto na arte, e é o símbolo dessa animação de produção dela. Eu sou falar também sobre aquela cena que vocês estavam dizendo que a Carol chega muito rápido, né, em Tarnak. Eu acabei vendo essa cena quase duas vezes no cinema, e a primeira vez eu mal reparei a Carol chegando. Na segunda ela chega bem devagarinho, bem lá no fundo, vai aumentando a esfera de poder dela. E eu concordo com vocês de que é um exagero o nível do poder da Carol, mas infelizmente essa habilidade de chegar, digamos assim, quase que na velocidade da luz, era um poder da Rambo, né, e acabou sendo acrescentado no cinema para Carol Danvers. Os poderes dela estão meio misturados ali. E essa cena aí tem uma das piadas mais hilárias, assim. E assim, eu até ia falar pros meninos, assim, perde muito, muito quem vê dublado. Muito mesmo. Porque deram outra voz lá. Nesse momento que a Carol chega, e é o momento que as três se unem pela primeira vez, que elas estão trocando, mas não se veem, né? Vão trocando, trocando, trocando, não se veem. Então quando chega, você vê a irmã Velani dando uma aspirada assim, ó. Né? Que ela vai falar assim, e aí a Carol já dá uma redama, assim, que é tipo assim, segura a onda, né? Botaram na legenda. Aqui ela falou qualquer coisa na dublagem, que não era nada a ver, mas em inglês era mais ou menos assim, no original é tipo assim, keep together, uma coisa assim, né? Tipo assim, se recomponha, né? Se elas já estão, digamos assim, fisicamente desincronizadas, a dublagem em si também tá. A dublagem só vi uma vez, não prestei muita atenção. Agora, o legendado, o original, né? O legendado que você lê. Cara, todas as falas da irmã Velani são únicas, assim, porque ela é muito... Por isso que me incomoda muito as pessoas estarem metendo um pau nela sem noção, assim, que não tem motivo. Todo mundo que vê, e que nem gostava muito da personagem dos quadrinhos, mas que vê, sabe que ela não é só carismática, assim, porque é difícil você ter esse papel de ser a menininha que fica toda gritando, babando o ovo, ai meu Deus, não sei o que, sei o que lá, e ao mesmo tempo ser carismática. Até o Paulo tava até falando assim, a diferença que tem a irmã Velani se comportando como a fanboy e o carisma que ela consegue fazer nisso é totalmente diferente do que o Peter Parker com o Tony é. concordo plenamente. Ela é super expressiva. E eu só vou acrescentar que cada vez mais, até o final do filme, ela lembra um outro personagem da Marvel. E também usava pulseira. O Capitão Marvel? O Rick Jones. Ah, o Rick Jones. Então, sim. Mas sobre a Kamala... Sobre a Kamala, a grande questão é que o relacionamento dela com a Carol é uma coisa que chega a ser um pouco mais igualitário. Ela, no máximo... Assim, no começo ela vê a Isla e tal, mas rapidamente, tipo, depois do primeiro momento lá de Fangelsismo, quando ela vai se apresentar, ela já vai, se já normaliza, já tá lá assumindo até um papel meio de aprendiz, prestando atenção nas mentoras, mas ela não é aquela coisa gosmenta, pegajosa, horrível, que era o Peter Parker babão. Ai, senhor Stark, eu prendi um ladrão de bicicleta. Ô, senhor Stark, eu fiz isso. Ai, senhor Stark, eu fiz aquilo. Ai, senhor Stark, eu destruí um navio em parte ao meio. Senhor Stark, me nota, por favor. Olha, senhor Stark, eu estou batendo um idoso de 80 anos. Agora eu estou batendo em outro idoso de 80 anos que não tem um braço. Eu dava um ódio daquele defensor de bilionário que passou dois filmes só defendendo um bilionário e atacando a pobre da classe operária e trabalhadora. Ainda bem que pelo menos o terceiro filme foi corrigido, mas pense, cara, ele era o maior vilão do MCU, cara. Mas enfim, agora passou o ódio. Descontou. O Leão de Chacararanha não existe mais. Paulo, se recompõe. Mas agora sim, falando, só pra fazer um pequeno adendo aqui, que a gente falou de Jujutsu Kaisen, mas a gente não explicou o que é que exatamente Jujutsu Kaisen tem a ver com... eu tô voando, né? É porque é um anime, estreou, acho, se eu não me engano, de 2018, foi 2019, e que tem, na primeira temporada, um personagem que o poder dele é, toda vez que ele bate palmas, ele troca de posição com alguém. Aí ele tem um protagonista chamado Itadori, aí ele e esse protagonista, eles vão enfrentar um monstro que parece uma floresta. Como o Itadori é fraco, o único jeito que eles tinham pra conseguir enganar o cara era ficar sempre trocando de lugar. O Itadori fica que nem as três no começo, que ele não sabia do poder, não tava entendendo o que tava acontecendo com ele. Aí depois, lá no decorrer da luta, ele vai entendendo, eles vão fazendo que nem elas fazem praticamente na coisa. Não, vamos trocar agora, agora aqui, sei lá o quê? Tipo, usando o poder de forma tática, ficar trocando lá sem que o adversário saiba o que tá acontecendo. Então, assim, foi basicamente a Nia da Costa, ela ficou falando que se inspirou em Final Fantasy Adventure Children, mas, cara, eu não vi nada de Final Fantasy, né? Nesse filme, não. Eu vi Jujutsu Kaisen inteiro. Aquela luta que tem Atlan é basicamente a luta lá contra a do Todo e do Itadori contra a Hanami. Ela trocando direto pra deixar a outra nervosinha sem saber o que tá acontecendo. Na verdade, o lugar é a lágrima, mas é que vai chegar lá nele. E a Adventure Children até que tem uma certa sincronia de equipe ali entre personagens, mas não chega a ser nesse... Bom, mas vamos agora deixar a parte de anime de lado, porque não é esse podcast, o objetivo desse podcast, né? E vamos jogar agora pra a grande oposição dessa história aqui, que é a Darbin, né? Então, claro, a gente descobre isso ao redor do filme, né? Nessa outra parte, vai se montando isso aos poucos, né? Mas a gente finalmente descobre, e isso foi a parte boa, que pelo menos faz uma ligação com o final de Capitã Marvel 1, e descobre o que diabos aconteceu com o governo Kree, porque a gente só tinha umas pinceladas, né? A gente sabia que havia um outro governo que tinha destronado o Ronan lá em Guardiões da Galáxia número 1, né? E sabia que os Kree, acho que em algum momento em... Tudo bem que Kevin Feige não considera canônico, né? Mas a gente sabia que havia um lance aí de guerra civil entre os Kree lá em Agentes da S.H.I.E.L.D. e por aí vai. E nesse filme a gente é apresentado Darbin fazia parte daquele grupo, né, aquela corps lá de agentes especiais, vamos dizer assim, dos Kree, que a própria Denver já fez parte no primeiro filme, né, ela usava aquele uniforme, e ela viu o momento, né, em que a Carol Danvers chegou pra cumprir o que prometeu de matar a Inteligência Suprema. Então, em vez de ser aquele holograma que tomava a forma da Marvel daquele filme, né, finalmente a gente viu a Inteligência Suprema como ela era, aquele cabeção com vários olhos ligados por vários fios, e foi destruído. Só que a Deep destruiu a Inteligência Suprema e seguiu em frente, né? Mas é engraçado que, como nessa cena, ela é vilanizada, né? Porque ela até fica meio obscura e por aí vai. Na visão da Darbin, ela é um monstro, né? Porque depois que ela se mandou e deixou a Deus dará, Hala ficou sofrendo o ponto que o diabo amassou, porque passou por várias guerras civis ali, foi... No momento dessas guerras, os recursos foram se acabando, então o ar ficou poluído, a água acabou, teve escassez, acho que falaram de uma seca grande ou coisa assim. E o sol também virou um sol vermelho, que é um sol já em extinção. Então o Hala tava na tendência assim de se acabar. E aí o plano todo da Darbin, quando ela consegue as pulseiras quânticas, né, as Quantum Bands, né, que é, obviamente, a gente descobre o que é a pulseira da Kamala Khan aí, e associa por que ela fez aquelas viagens espaço-temporal lá pro passado dela, e reconstruiu a história da família dela lá, mas é uma coisa fechada pra minissérie dela, e descobre aqui que essas Quantum Bands aqui é mais focada em abrir esses joint points por si só, né, ela baixa até uma fonte de energia muito grande, dá uma quicada nela e abre, e o plano da Darbin é lentar Nax, roubar a atmosfera, mais pra frente vai saber que tem outro planeta que ela quer roubar a água, e lá pro final ela também quer dar um jeito de reconstruir o seu próprio sol. Então assim, querendo ou não, e uma crítica muito válida, a Darbin, que até quem faz ela é a esposa do Tom Hiddleston, né? Zawin Ashton. Deu um jeito de colocar, né, um nepotismozinho de botar a mulher pra trabalhar aí no MCU, né, tá tudo em família. Muita gente critica que ela virou uma vilã genérica, mas assim, se for colocar isso, cara, vilão genérico tem a maioria dos filmes de super-heróis. Mas o bom de ter sempre vilões genéricos, isso que eu falo sempre, é que quando um vilão é realmente muito genérico de qualquer jeito, o herói principal, ele é mais valorizado. Quando o vilão é muito bom, quase sempre, se você olhar, o herói fica pra trás. É por isso que muita gente no primeiro Thor achou que o Loki era, que era muito bem construído mesmo, ofuscava o Thor do Chris Hemsworth. Até o próprio Chris Hemsworth não gostou muito do primeiro filme, vamos dizer assim, né? Porque querendo ou não, o Loki era um roubacendo danada. E aqui a Darbin, acho que talvez propositalmente, ela não teve uma grande evolução na história dela. Porque o que importava mesmo, talvez, fosse a destruição de Hala ser o foco e ela ter querer a vingança de Hala. Então a vingança de Hala é que é mais o foco. Os Kree, na verdade, são mais o foco aqui, mais o vilão. E o fantasma da destruição de Hala é o grande vilão aí da Carol Danvers. O grande vilão da história toda é a Carol Danvers, porque eu não sei se foi proposital ou não, mas o paralelo da Carol Danvers com os Estados Unidos foi gritante. Ela chegou em Hala como os Estados Unidos em 2001 e 2003, lá no Afeganistão e no Iraque. Eu vim trazer liberdade pra vocês! Pei, pei, pei! Matei o líder de vocês! Ih, gente, opa, eita! Guerra Civil, eita, vocês estão morrendo. Ih, gente, deu ruim. Tchau, vocês, tchau, tchau, tchau. Se virem aí. Aí vai embora. E deixa lá o país em ruínas, no caos. E, gente, ó, não fui eu, foi eles. Guerra Civil não é problema meu. Aí vai ficar não atendendo ligações no espaço. Então pode falar um pouco da vilã aí. Aproveitando, pode falar também sobre o ataque de Tarnax, né? Que é a primeira vez que a gente vê a Darbin em ação e mostrando que ela tá nem aí pros Skrulls, né? Ela propõe uma proposta assim de paz, tipo assim, olha, vai ter paz, vamos conviver juntos, mas vocês vão pra qualquer outro planeta, tá? Porque eu vou roubar teu ar. Então assim, ela já mostra que ela, enfim, é aquela coisa meio Kree, né? Primeiro nós Kree, depois vocês, mas tamo em paz. Eu não concordo com essa questão de vilão genérico pra ela, porque o vilão genérico mesmo é aquele que quer destruir tudo, dominar o mundo, e a gente vê que ela tem, assim, tem os seus motivos um pouco mais profundos, né? Essa questão da vingança contra Carol Danvers e a salvação do seu próprio povo, né? É aquilo, é mais um exemplo de que o vilão, ele tenta ser o herói da sua própria história. Então, na visão dela, ela não tá errada, ela vai salvar o povo, vai fazer o que for preciso para salvar o povo dela, salvar o planeta dela, né? É coisa que qualquer super-herói também faria, né? Alguns super-heróis até às vezes usam meios obscuros para conseguir a vitória e alcançar o objetivo, mas porque, como na história ele é o herói, a gente acaba achando legal ou deixando passar, né? Então, mas aí como no filme ela é apresentada como vilã, ela faz as coisas e a gente fica, não, que absurdo o vilão, mas né, na visão dela, ela tá tentando salvar o povo. Então, a gente vê aí que ela vai fazer lá o ataque, então, lá em Tarnax pra roubar a atmosfera. E a gente vê, né, que ela tá tentando lá fazer um acordo com os Skrulls e tudo mais, mas logo você percebe que, na verdade, ela tava querendo que desse errado, né, o acordo, digamos assim. Ela usa ali a desculpa que, ah, vocês trouxeram aí a Carol Danvers, que foi a aniquiladora, não sei o quê, e aí ela usa isso pra atacar. Mas, na verdade, ela provavelmente já tava com essa ideia de tomar ali, de fazer o ataque, de roubar a atmosfera, só aproveitou, foi uma coisa que eu acho que ela deve ter achado muito bom, que foi a Carol Danvers acabar se envolvendo, e aí ela poder fazer o ataque e se justificar ali o que que tava acontecendo. É, a diferença talvez é que ela desse algum tempo para os Skrulls sair do planeta, né, coisa que aí acelerou e não deu, né. É, ela vinha falando isso, né? Fazer o acordo pra que eles saíssem com o tempo, pra tentar não prejudicar tanto, né? O acordo até envolvia já ela retirada deles pra que ela roubasse lá a atmosfera, mas ela acabou aproveitando a presença da Carol pra falar assim, ah, quer saber? Não vou esperar mais nada e vou atacar agora. Eu achei legal mostrar esse flashback, como você já comentou, né? Mostrar como foi o retorno da Carol Danvers lá em Hala e fez o que ela prometeu, enfim. Eu só fiquei me perguntando que fim levou lá esqueci o nome dele lá, o Jude Law. Isso, ele falou, que fim levou, né? Cara, teve uma guerra gigantesca, ele pode ter morrido em vários momentos nessa guerra civil. A gente questiona por que que não foi Yong Ho no lugar da Darbin. Se fosse o Yong Ho, ia dizer, olha, tá vendo, tô colocando ele, o homem, com machista e por aí vai, babá, batendo na mulher. Colocando uma misoginia no vilão, babá, pra inventar isso na cabeça deles. Aí coloca lá a mulher, aí você, olha, tá vendo? Nem coloca homem como vilão, esqueceram o Yong Ho. Sempre vai estar ruim na cabeça desse povo, sempre. E o meu comentário nem foi nesse sentido. Eu só achei estranho ele não aparecer ou não ser citado, mas pra mim não faz diferença. A Carol Danvers chegou matando geral. Ele deve ter, sei lá, gente, o primeiro tiro de advertência foi nele. Sim. Olha, pode ser. Ah, é que eu só não concordo contigo quanto ela ter sido a heroína, assim, na história, porque o terceiro ato, assim, a gente sabe que teve interferência dos produtores, a gente sabe que teve coisas no final que não foi exatamente como tinha sido planejado, inclusive em cenas pós-créditos. Dá até pra ver que os últimos, sei lá, 10 minutos é onde os efeitos especiais ficam muito, muito ruins. Mas a cena final dela foi extremamente cagada, porque ela tinha realmente esse lance de que ela queria dar a vida dela pra salvar Hala, ela queria salvar Hala. E assim, salvar Hala pra ela parecia mais importante que a vingança ou qualquer outra coisa. Então, tem um momento na história em que, se ela fosse realmente essa vilã bem construída que acha que é a heroína da história, ela teria feito mais ou menos como o Killmonger e, assim, jogado o orgulho fora nesses últimos minutos pra ver se a Carol cumpre a palavra dela uma vez na vida, porque a Carol, a gente descobre que a Carol, ela não pensa um segundo. Ela tem todo o poder do universo, mas ela preciso que uma pessoa diga que 2 mais 2 é igual a 4 pra ela. Aí, nesse ponto, é um pouco igual aos quadrinhos, vai. Temos que concordar. É, mas aí, tipo, tinha 200 formas de colocar uma tensão ali e fazer com que ela pensasse em Hala. Mas não, ela vira a vilã boa, hahaha, vou pegar os dois braceletes, brincar de Mulher Maravilha, fazer o X e me explodir porque o roteiro tá querendo que eu faça um buraco no espaço-tempo. Não teve a menor situação, tipo, aquela cena ali do final... Eu acho que isso não mudaria, não. Essa parte aí acho que não é problema de mudança de roteiro, não. Eu acho que era desde o começo mesmo. Não, poderia mudar, mas a questão é que poderia chegar de outra forma ali, porque a motivação dela naquele momento deveria ser pegar qualquer uma ali de refém e dizer, vai lá, salva a Hala e depois que eu solto ela. Alguma coisa assim. Até porque pra Carol Danvers salvar a Hala era coisa de 5 minutos, como quando a gente viu no final. Sim. Até poderia, mas ela... Faltou um pouco mais de conversa. Se tivesse tido um pouco mais de conversa, não teria tido o filme. Eles teriam explicado pra ela o que aconteceu, ela teria ido lá, ela teria salvado o Sol lá de Hala e tudo não, mas aí Navan, não existe conversa, porque ela já sabia o que tinha acontecido, e aí pode até falar, bom, pode falar já agora isso. Na verdade, ela, o que, que eu penso da visão da Carol Danvers para aquilo? Ela nesse ponto é igual aos quadrinhos, tá? Ela tomou as coisas assim meio de supetão, fez daquele jeito, sabe que fez uma cagada e ela tem vergonha dessa cagada que ela fez e ela não tem vergonha até de voltar lá. Então, isso explica até melhor do que dizer aquela explicação de por que a Carol Danvers não tá vindo pra Terra, por que a Carol Danvers tá meio sumida? Porque quando a Carol Danvers tentou tomar uma atitude assim, olha, vou consertar este planeta, eliminando a Inteligência Suprema, e olha, esse planeta vai ficar super bom, e agora vai ficar livre, não tem mais aquela opressão da Inteligência Suprema, por aí vai, e desgraçou o planeta, então ela fica pensando, pô, eu com essa quantidade de poder, não consegui salvar porque tomei uma atitude, uma decisão errada, não vou pensar duas vezes e começar a querer salvar o mundo por aí. Então faz até sentido de ela ter vergonha, digamos assim, vergonha não, mas de ter medo de usar de um jeito errado os poderes dela e causar várias ralas por aí, sabe? Tipo assim, olha, lá vem Carol Danvers, a heroína, e ela vai justamente salvar esse planeta. Aí ela de repente, na cabeça dela, toma uma decisão de atacar aquela pessoa ali, eu vou destruir isso aqui e vou salvar. E acontece outra rala da vida, tá pior do que antes da intervenção dela. Então, nesse ponto, talvez não tenha ficado muito claro isso pras pessoas, mas tá nas entrelinhas, de que ela tinha realmente medo do poder dela, de ela, digamos assim, tomar decisões e tomar decisões erradas. Por isso que ela tava meio afastada e meio reclusa. Isso pra mim ficou bem óbvio por conta desses sumiços, por aí vai. Então não tinha o que conversar. Ela simplesmente tinha vergonha disso e não pensou em voltar em ela e dizer, vou consertar. Porque ela já tava deixando cagada toda. Oveiro. Aí que ela tinha que conversar. Tudo que ela precisava era de um psicólogo. Ela precisava falar com alguém. Já estava incutido nela, na cabeça dela, que ela tinha esse problema de tomar uma atitude errada, a decisão de salvar ser uma decisão errada, do jeito que ela fizesse, atacando esse ou aquele. E aí ela começou a, talvez, querer funcionar sozinha, ficar meio distante, não se apegar às pessoas, e por aí vai. Faltou, inclusive, uma das coisas que eu reclamo, faltou delinear melhor isso. Tá lá, isso na informação, mas não está claro pra ninguém. Por isso que talvez o Donovan não tenha percebido que não adiantava conversinha nem explicação. Eu concordo, justamente porque, como a Carol apresenta tanto no primeiro filme como nos quadrinhos, uma comunicação violenta não explica nada pra ninguém, né? Só estraga mais ainda as coisas, né? Como a gente bem viu em Howland. Eu só quero voltar só um pouquinho a questão da vilã. Eu diria que assim, ainda que ela tenha um momento super caricato, quase como uma bruxa, assim, eu achei ela super bem resolvida, porque ela traz várias características de outras vilãs da Carol Danvers. Então, assim, eu achei uma mescla muito bacana entre até mesmo aquela capacidade de absorção da vampira, o fato dela ser uma alienígena rebelde como a Rapina. Então, assim, eu achei uma personagem válida, um acréscimo bom no filme, assim como é um bom acréscimo justamente essa kryptonita da Carol, que é a comunicação. Como você falou, né, Corbeiro? Se colocar um vilão muito bom, aí você tem que dar uma série, né, chamada, tipo que nem o Loki. Aqui, né, pra poder trabalhar ele ainda melhor, né? Por sinal, mais pra frente faremos um podcast desse, que acho que foi o grande momento de 2023. Aproveitando, a pessoa tá elogiando aí as vilãs e tal, o que eu falo é que não é que ela acha que ela é ruim, uma personagem ruim. Ela foi mal desenvolvida, não teve um desenvolvimento extenso, porque O filme, ele precisa ser muito acelerado, certo? A proposta é de fazer um filme extremamente acelerado, tá? E tem muita coisa que você é obrigado. Vamos, como diz aí o Paulo, né? Tô com pressa, irmão. Sem tempo, irmão. Então, tem muita coisa que talvez poderia ter sido melhor desenvolvida. Essa questão da guerra civil em Hala era algo que talvez merecia um pouquinho mais de tempo de tela. Passou por vários eventos do MCU e foi pouco desenvolvido. Vou te dizer uma coisa, Felga. Eu sonho em um dia a Marvel pôr a mão na cabeça e fazer Crônicas da Guerra Kree Skrull no mesmo estilo que tem Clone Wars, a animação. Se fizer, vai dar muito certo e vai ser sucesso. Vai, inclusive, melhorar todos os filmes aí cósmicos que teve os Skrulls. No final das contas, é Darben, né? A Darben virou a grande líder lá tal, e assim começou a resolver um problema, né? Curiosamente, podemos até dizer assim, um problema climático do planeta dela, né? Tava sem luz, tava com problemas do sol, tava sem água e tava com uma atmosfera totalmente ferrada. Eu acho que é uma indireta, mas enfim. Felga, sem luz é São Paulo, Felga. Lá é sem sol. Sem sol, né? Enfim, ela é radical e tal, Mas acho que aí dá pra entender a coisa e tal. E outra, ela não vai falar realmente. A Danvers, ela não é, é... Não tem como você conversar. Uma, porque a Danvers não tem paciência. Eu sem tempo, irmão. E outra, cara, ela era tipo, o grande ser apocalíptico do planeta, sabe? É o grande destruidor. É a pessoa que trouxe a desgraça pro planeta. Então não ia ter conversa mesmo, tal. É, e aí ela resolve atacar, né? E ela vai, e assim, é incrível, ela poderia ter ido em vários lugares pra conseguir esses elementos. Provavelmente, ela poderia ter ido num planeta que tinha atmosfera, porque na verdade ela não roubou o ar, ela roubou uma atmosfera, né? Uma coisa meio maluca, mas, enfim, se a gente for parar pra pensar, tem que dar um desconto mesmo. Mas é... Ela poderia ter ido em qualquer outro planeta, ela vai lá e escolhe um planeta lá pra tirar uma onda com a Carol. Ah, tem um planeta de água, deve ter um monte de lugar no universo com inabitado e tal. Não, eu vou lá pra tirar uma onda com a Carol. Aí, por último, deve ter trilhões de sols. Então, vou tirar e tal. Ela é a vingança, né? Então, não dá pra dizer que ela só queria ser a salvadora, porque ela determinou os locais que ela queria a vingança. Então, ela é a salvadora, mas é a vingadora, vamos dizer assim. Que ela queria o castigo da Carol. É, já que não... Como é que é? Aquilo que não salvamos, nós vingamos. Uma vez um certo personagem, né? Ela acabou juntando dois objetivos, né? Vingar, se vingar da Carol e salvar o povo. Então, vou roubar coisas que a Carol acha importante. Dava pra fazer todos os objetivos sem precisar... Sim, dava. Certo. Então, o objetivo primordial dela era spin, vamos dizer assim, trazer a mesma desgraça que foi... Vamos dizer assim, é a vingança. Retribuir na mesma moeda, ou em três vezes mais, no caso, pra Carol Danvers. Mas tem um detalhe ali, você vê que assim, ela tava tentando conquistar a confiança do povo. Ela tava lá com uma acusadora mó, por aí vai. Mas na hora que ela primeiro consegue fazer aquela transferência de ar, né, que tira o da Tanax, e aí o pessoal assim, não, vão respirar, não sei o que, sei o que lá. E aí você vê algumas pessoas na multidão desconfiadas ainda. Aí uma mulher vai tirar o respirador, aí o outro cara segura. Não, peraí, vamos ver se ela tira mesmo e se vai respirar mesmo. Então ela não tinha confiança do seu povo ainda. Porque acho que passou várias pessoas tentando ser o próximo dirigente de Hala, o próximo salvador de Hala, e deve ter falhado nesse meio. Por isso que eu falo, tem que ter uma animação da Guerra Kree-Skrull aí de várias décadas aí. Que não é a Guerra Kree-Skrull, né? Foi uma guerra civil entre eles, né? Não, mas tudo bem. Começou com a Guerra Kree-Skrull, aí seguiu com a Guerra Civil e por aí vai. Mas é meio maluco porque a primeira é o problema é de atmosfera, uma atmosfera e tal, porque só você trazer ar onde não tem atmosfera também não vai dar muito certo. Mas enfim, não vamos pensar muito, porque senão aí o filme estraga conforme a gente vai pensando. É, Fel, mas, né? Se tem um filme que você tem que ignorar completamente a física e a astrofísica, é esse. Porque não, total. Cara, era pra... A velocidade que a Carol entrou no sol de Hala era pra ter explodido aquele sol como um fotóide. Não, é outra coisa, gente. A gente não vai falar isso porque, assim, é uma outra coisa que talvez me incomode mais, talvez, nesse filme. É aquele cientifiquez que a Mônica fala, porque não faz sentido nenhum. Mas é um filme de super-herói, gente. E não vou chegar e vou me incomodar e olhar assim, peraí, deixa eu ver o que essa mulher falou ao pé da letra. Ela falou um rocambolês ali. Claro que pra mim me incomoda, mas é um filme, certo. Ele tá falando uma maluquice qualquer aí. O objetivo do filme, ele é um filme de super-herói, mas ele é muito calcado que a gente chamava de space operas, né? Star Wars tinha muito quando foi construído com base nas chamadas space operas, né? Que eu acho que o principal filme de grande destaque tal, são os filmes do Flash Gordon. Aqueles antigões e tal. Todo filme ele tem aquele ar de space opera, assim como Guardiões da Galáxia, né? Claro, Guardiões funciona muito melhor do que em Marvel. Mas tem coisa. E aproveitando toda essa parte, destacar, né, o retorno da Valkyria, certo? Vestida mais ou menos como aquele personagem que ela fez em MIB, né? Que é o MIB International, né? Tava a cara igualzinho ali, né? Inclusive, esse filme tem vários pontos que lembram muito Star Wars, o jeito que as naves chegam dos pontos de salto. É, as próprias naves Kree têm uma... Você vê que tem uma certa influência do Império, né? Até porque é um Império, né? E você também vê algumas coisas que me lembrou muito MIB, né? A cena mais pra frente dos gatos é uma coisa que me lembrou muito MIB Homens de Preto. E aí traz de volta a Valkyria, que também tá muito parecida com aquele personagem, que ela, o jeito que ela tava trajada, com aquele personagem que ela fez em MIB International, né? É, mas então... tava com a roupa de prefeita dela, porque ela usou uma roupa parecida com essa em Thor, Amor e Trovão, né? Bom, aí, só aproveitando aí, houve também uma... Primeiro, assim, tem gente que vai fazer uma crítica dizendo que houve uma insinuação de que havia um relacionamento entre a Carol e a Valkyrie ali, mas é aquela coisa que só dá uma lambidinha, assim, pros fãs que... Como é que é a palavra? Shippavam isso. Mas não tem nada em pedra aí sobre isso. A única questão aí é porque, assim, como até tava discutindo aí, é uma solução muito rápida. A gente salvou os Skrulls do planeta Tardax, né? É até uma coisa que eu queria ressaltar, que não deu pra salvar todo mundo, e é o primeiro momento em que tem a primeira, entre aspas, decepçãozinha, olhar de decepçãozinha da Miss Marvel com a Capitã Marvel, né? Que ela, a Miss Marvel queria salvar todo mundo, né? Aquela lança de sua heroína de Nova Jersey, eu vou salvar todo mundo, vou salvar todo mundo. A Carol dá uma ordem nela bem brava, né? Tipo assim, para com isso, vem porque não dá pra salvar todo mundo. E aí precisava, estavam aqueles refugiados Skrulls lá na nave, e aí precisava se livrar deles, né? Não, despachar eles porque a aventura continuava mais pra frente. Então cria essa solução mágica de novo, que muita gente vai questionar, a Valkyrie agora controla a Bifrost? Que é isso? Então não ficou claro, não ficou específico, mas você tem que supor, eu imagino, né? Que o filho do Heimdall, que tá vivo, tá começando a controlar a Bifrost e foi lá, invocou pra pegar aquele pessoal e voltar. Mas realmente, se ficar sem essa explicação assim à toa, muita gente vai te xingar à vontade. Porque Bifrost, querendo ou não, era uma coisa que nem todo mundo podia usar. E de repente estão usando isso. Todo mundo pode usar isso e usa de qualquer jeito, né? Mas como falou o Paulo, né? Não tem tempo pra muita coisa, muita explicação, não. Um filme ligeiro. E acho que foi até a ideia de não ficar dando tempo pra nenhum tipo de barriga nesse filme, pra ninguém reclamar disso, né? Foi tão ligeiro esse negócio de se livrar dos Skrulls, de quando eles estavam saindo do planeta, tinham três naves tentando escapar. E provavelmente esses Skrulls que já estavam divididos pelo espaço, como o regente ali comentava, lá agora ficou mais disperso ainda, porque uma nave foi pra Terra e outras duas naves, ninguém sabe. Não, sabe sim, sabe pra onde foi para essas naves? É. Elas foram sugadas pelo Joint Point, foram para lá em Hala. Imagina que o pessoal morreu, né? Que deve ter apanhado nos Kree lá, que foi sugado, assim. Eu ia dizer que teve uma decepção, mas não teve uma tanta decepção assim. Porque, bem ou mal, foi um momento de a Kamala ter um pouco de vida real, um pouco de maturidade. Porque, do forma que o Coveiro descreveu, parecia que a Kamala queria salvar todo mundo, a Carol lá toda na peça. Ah, foda-se. Não dá pra salvar todo mundo, não. Vem logo aqui, menina. Deixa aí pra morrer. Não, é porque era uma situação que era a Kamala, por até um adolescente, ela é o núcleo, era o coração daquela equipe, ela é muito passional. Ia ficar até o último segundo tentando salvar todo mundo. Só que, cara, é até uma questão que eu tava falando com o Felga mais cedo, que é uma questão de hubris. E você, quando você coloca muito seu orgulho a ponto de você tentar exceder, assim, na mitologia grega, hubris é um termo pra quando você coloca, você tem tanto orgulho de uma coisa, você tá tão orgulhoso, tão arrogante, que você excede o que você pode fazer. Você acaba sendo punido pelos deuses. Naquela situação ali, tem dois momentos nessa história que tem uma situação de hubris. É a Kamala nesse momento em que praticamente o planeta estava destruído, não tinha como salvar mais ninguém. Ela querendo salvar centenas de pessoas que estavam em escombros e não tinha mais segundos para sair dali. Ou ela entrava naquela nave e aceitava, salvou quem deu para salvar e é o jeito, é a vida, infelizmente. Ou todo mundo ia morrer por causa dela. Então, assim, tipo, foi um sossega moleque até merecido pra ela aprender. Tanto é que ela aprendeu, ela teve até esse momento lá, o Cover disse que ela se decepcionou, eu achei mais que ela percebeu, assim, um pouco a merda que ela fez. Tanto que quando chega no momento lá da... que eles vão embora, os Skrulls, que é um momento de moral mais baixa da Carol na história toda, porque ela tá muito, assim, puta com ela mesma, porque ela perdeu todo o resto de fé que os Skrulls tinham nela, que o Imperador Skrull pega e diz, você ajudando atrapalha mais do que qualquer outra coisa. Ela, e ainda assim, ela vai lá, chega nas crianças, consolando todas as crianças que estavam lá, chega em uma delas e diz, não se preocupe, a Carol vai dar um jeito. Então, assim, ela ainda mantinha a esperança e dava essa esperança pros outros. Então, eu achei isso uma coisa muito boa. A criança podia ter respondido assim, ó, não foi o que o Gravik disse. Gravik não existe. A gente já chegou à conclusão que Invasão Secreta foi descanonizado. Aquilo foi o pesadelo de Fury. Aquilo passou em outra realidade. É, o Gavi, que é outra criança, decepcionada com aquela, entendeu? Aquela ali, quando crescer, vai falar: aquela prometeu e não cumpriu nada de novo. Mais uma pra crescer e ter uma vingança no futuro. Mas, Paulo, assim, eu falei daquele jeito, mas eu concordo com você. Realmente precisava daquilo. Mas no início, a impressão que eu tive, o olhar que eu tive da Kamala, da irmã Velani, foi tipo assim: poxa, como assim você vai deixar essas pessoas morrerem? Mas depois ela entendeu. Mas naquele exato momento, eu acho que foi uma decepção. E depois ela entendeu. Por quê? Porque, querendo ou não, ela vai olhar sempre, porque a heroína dela, a ídola dela, né? Vai sempre olhar o lado em que a Carol é a certa, é a super-heroína, né? E aí a gente pode até falar um pouco da relação entre as três, agora nesse momento pós deixar os Skrulls lá, provavelmente eles foram pra Asgard, né? É mais uma quantidade de Skrulls que vai pra Terra, ficar sem casa, sabe o que vai acontecer lá. Mas enfim, e que tem a relação entre elas, né? Tem até umas partes divertidas, aquela ideia de dar um apelido pra Mônica, né? Que aí inventam um monte, mas nenhum serve. Acho que começa com Professora Marvel. Eu até fiquei curioso que de onde vinha esse Professora Marvel, que bateram tanto nessa tecla. Mas parece que isso aí é de Mágico de Oz. É, também teve a parte do treinamento, que elas tinham que ver quando usar e quando não usar os poderes para ter a troca, que vale ressaltar. Era quando usava ao mesmo tempo o poder. Então, se só duas usavam o poder, só duas trocavam. Se as três usavam, as três trocavam. Então, assim, teve um treinamentozinho ali. É, foi um treinamento mais bobinho, mas tem que lembrar que esse filme, acima de tudo, ele é um filme que é para ser mais direcionado para as crianças, para as meninas e crianças. Porque o primeiro filme também tinha essa ideia de estimular as meninas e as crianças de se inspirar na Carol Danvers. Só que agora são três heroínas, né? É mais tipos diferentes de heroínas para cada uma se espelhar, né? Para cada menina se espelhar. E aí, no decorrer dessa história aí, a gente vê que eles usam um aparelhozinho, aquele aparelhozinho Skrull, de recuperar as memórias, e vê que a Carol Danvers ainda não recuperou todas as memórias dela que tinha no passado. E aí a gente descobre aí que a... Porque dava essa impressão, né? Parece que a Maria Rambeau morreu sozinha no hospital e foi esquecida pela Carol. E descobre aqui que não, que ela... Enquanto a Mônica tava blipada, né? Que vale ressaltar, você que viu WandaVision sabe daquela cena em que a Mônica ressurge do blip, né? E descobre que a mãe dela morreu. Aí ela vê que teve uma conversa com a mãe, que contou o que aconteceu e que a mãe sempre teve a expectativa de que a filha voltasse. E aí ela reviu nas memórias do desespero dela no hospital, de ter perdido a morte da mãe, por aí vai. Enfim, isso vai no decorrer da história desenvolver essa ideia de que a Kel, agora que a gente já sabe mais pra frente, né? Que a gente vai saber, que ela se isola por conta do sentimento de culpa dela, mas ela também tem que ceder, talvez, de dividir esse sentimento de culpa e de que a família, vamos dizer assim, é que tá lá pra sempre apoiar ela. Ela não é a heroína sozinha, talvez ela precise da sobrinha dela, né, da Tenente Problema, pra, digamos assim, trabalhar esse lado mais humano dela, né? Então, o relacionamento delas, digamos assim, foi desenvolvido brevemente nesse ponto aí. É uma questão que eu tenho nesse filme, que eu acho que, tudo bem, ao longo das batalhas, das confusões, elas iam se entendendo e desenvolvendo as relações. Mas eu acho que, assim, os perdões, vamos dizer assim, era um problema tão grande da Mônica pra perdoar a Carol, de repente ela perdoa, assim, no estalar de dedos, por aí vai. Isso pra mim é o que faltou, um dos 10, 15 minutos de filme, pro filme ser um filme pelo menos de 2 horas, mas pra mim faltou uns 10, 15 minutos, e um desses 10, 15 minutos deveria ser usado nisso. Eu acho que uma parte devia ser pra desenvolver mais a Darbin, né? Desenvolver um pouco pra não ficar tão uma vilã tão 2D. Mas também eu precisava que o principal pra mim era desenvolver mais as relações, principalmente da Mônica com a Carol, né? Que também faltou um pouco. Eu concordo muito com o que você disse, que a questão da relação emocional ali, beleza, foi construída inicial, mas ela podia ter sido muito melhor intensificada durante o filme, justamente pra ficar mais dramático. Mas ainda assim eu vou ressaltar que a forma como é que a Carol conseguiu reverter um pouco ali a comunicação com a Kamala, fez com que a Kamala tivesse o melhor momento do dia dela, que é conhecer a heroína dela. E esse momento foi muito fofo, porque a atriz da Kamala é muito carismática, a gente bem tá falando bem nesse filme, e é o coração nesse momento do filme, porque deixa tudo muito mais divertido. Por mais incrível que pareça, fica menos infantil, fica no lugar certo. Essa dinâmica de tentar gerar uma melhora na comunicação e nas próximas ações. E como eu falei pro Paulo, me lembrou muito o Evangelion no episódio de sincronia. É quando dois personagens que não se conversavam entre si são obrigados a agir em conjunto a derrotar um adversário. Bom, essa passagem, né, das três, então, após resolver aí a questão dos Skrulls, é aquela parte do filme que é a parte de treinamento, né? Então nós vamos entender aqui o que está acontecendo exatamente, vamos treinar para usar isso de uma forma que funcione, né, daqui para frente, né? Então você tem várias cenas corridas aí delas treinando, fazendo várias atividades, e entre um Master e outro você tem a Kamala tentando dar aí o nome pra Mônica, né, criar um codinome, enfim, fica tentando várias coisas aí, e ela relutando em não querer codinome, que não precisa, e vai desenvolvendo então essa relação entre elas. Eu acho que o que pode ter acontecido é que usou-se mais tempo do filme como pra desenvolver a vilã, né, no caso, a Darben, e acabou não desenvolvendo muito a relação entre as personagens principais aí, entre elas, mas talvez porque a Darben acabou sendo, como a gente vai ver um pouco mais pra frente, ela acabou não sobrevivendo ao final aí do filme, e as outras ainda vão estar por aí, então tem mais, acho que vai ter mais chance no futuro pra voltar talvez nesses assuntos em algum outro filme, ou em alguma temporada aí de Miss Marvel futuramente, sei lá, em alguma série qualquer onde elas possam ter a possibilidade de aparecer. Então eu acho que acaba sendo isso. Como o filme já provavelmente tinha que ser curto, então eu pensei, vamos tirar um pouco disso aqui, da relação entre elas, vamos colocar só o mínimo possível, vamos desenvolver aqui um pouco, mas também não tanto, porque essas personagens vão permanecer ainda disponíveis para que, se lá na frente houver a possibilidade, desenvolver isso lá mais à frente, né? Então acho que foi isso que aconteceu. Então não se usou muito tempo para que elas resolvessem as questões entre elas, né? Então você vê aí o ressentimento da Mônica com a Carol e tudo mais. E também acho interessante isso que o Felipe falou, né? Embora ela seja mais nova, né? A Kamala seja mais nova, tornou essas cenas não tão infantis, ajudou a melhorar a comunicação, né? A Carol com esse problema de comunicação, de querer ficar sozinha, e a Kamala, ela é expansiva, né? Ela é a personagem e a atriz, né? São muito carismáticas, então elas estão sempre querendo falar, estão querendo se comunicar. E assim, a gente tem que ver que ela tá realizando o sonho da vida, né? Porque ela tá conhecendo a pessoa que ela tanto gostava, escreveu tantas histórias, escreveu fanfic, fazia vídeos, tinha o canal dela no YouTube sobre a heroína, e ela tá realizando o sonho, tá conhecendo e tá tentando tornar aquilo uma coisa boa, né? Então eu acho que é isso, ela acaba ajudando as outras personagens aí a se conectarem umas com as outras, e eu acho que funciona. Tanto que aquele abraço que ela deu, que acabou se tornando um abraço triplo, né? Simboliza muito o que você disse. Sim, exatamente. Quando a Mônica fala, quando elas estão relembrando, né? Estão vendo as lembranças, e aí a Mônica revive a morte da mãe, né? E aí, poxa, sinto muito, não sei o quê. Exatamente, é isso que você falou. E aí elas se abraçam. É a conclusão disso que eu tava falando. Ela conseguiu juntar ali, fazer esse vínculo entre elas três. Algo um pouco mais forte. Elas se olham, começam a ver, poxa, natural. Algo mais natural. Diferente do coveiro, eu achei isso que a Nia Costa fez, que eu brinquei que é a abordagem sem tempo irmão dela, de, foda-se esses draminhas paralelos, não importa. Eu achei isso sensacional, foi uma das melhores coisas, porque nas mãos de outros diretores do próprio MCU, a gente pode pegar o Idon, a gente pode pegar os irmãos Russo, pode pegar até o James Gunn. Tipo, esse draminha da Carol com a Mônica, que a Mônica não queria se abrir com a Carol, ia ficar sendo que no final todo mundo sabia que lá no momento do sacrifício elas iam fazer as pazes e coisa. Não, sem tempo, irmão. Antes de fazer as pazes aqui, a Kamala deu um abraço, todo mundo se resolveu, todo mundo é amiga, todo mundo aqui é adulto. Não vamos ficar fazendo liga de macho alfa, que nem foi o primeiro Vingadores, o Capitão América e o Homem de Ferro. Na verdade, eles ficaram os três Vingadores, mas todo mundo adulto, e vamos resolver isso aqui logo de uma vez. Segue a história que a gente tem muita coisa pra fazer aqui. E do mesmo jeito, fosse, digamos, um Taekwondo da vida, elas iam ficar feito três patetas, filme inteiro, trocando sem querer. Ai, errei. Aquela piada que a primeira vez é engraçada, a segunda você tá rindo menos. Aqui não, elas resolveram, elas foram pelo mais óbvio, que é, já que a gente tá com esse problema, vamos treinar, vamos tentar entender ele, vamos tentar aqui fazer montagem de treinamento dos anos 80 aqui, pra sincronizar a gente e tentar usar isso aqui de forma tática. E funcionou, e foi permitir algumas das melhores cenas delas também mais na frente. Eu achei isso ótimo. Então, Paulo, eu sei que você achou isso ótimo, mas o que é que pro grande público isso ficou? Porque é o que você vai ver, inclusive, em algumas críticas. Como eu falei, tem gente que já tá sem paciência com o CM, e quando vê um negócio desse, já vai vendo pelo jeito de menos vontade que tem. Quer que passe a impressão? Passa a impressão que a única personagem realmente carismática da série é a Kamala Khan, e que tem duas pessoas ali que, foi assim que eu ouvi, tá? Não estão com vontade de atuar. Colocaram isso pra Brie Larson e pra Tayona Paris, que elas não queriam estar ali e não estão com vontade de atuar. Estão agindo no piloto automático. E por que que isso aconteceu? Isso aconteceu porque, como você falou, tá sem tempo de desenvolver, aí a pessoa que tá um pouco mais consciente da coisa, sabe que elas estão ali numa situação desconfortável, mas não é porque não querem atuar. Estão desconfortáveis porque existe uma pedra ali, um obstáculo ali entre as duas, de falta de conversa. É isso que existia. E porque ficou afastada, uma se isolou do mundo, a outra tinha uma admiração muito grande, mas não via mais tanto tempo, e acabou crescendo e falou assim, pô, ela realmente não ligava pra mim mesmo. Não sabia o motivo por que ela não ligava pra ela. Então faltou conversar. Então o que é que acontece? Quando tem isso que você falou, que eu sei que ganha tempo, você que não gosta muito de barriga, eu sei que ganha tempo, tipo, ó, chega de mimimi de relação, vamos resolver isso. Mas o que fica pro grande público é isso. E é isso, não tô falando só de gente em comentários que fica de birra já com Brie Larson, não. Eu tô falando de gente que ganha pra isso, ganha pra ser crítico de cinema. E foi isso que eu ouvi falar. Então, assim, talvez, na minha perspectiva, porque realmente o que eu senti na hora foi desconforto. Desconforto de você estar com uma pessoa que sabe que tá devendo pra ela, de um lado e do outro. Faltou o tempo, inclusive, que se precisava de conversar, faltou o tempo e conversa entre as duas pra deixar essas nuances mais claras. Eu entendi que você entendeu exatamente o que a Nia da Costa queria. E eu entendi o que a Nia da Costa queria. E ela resolveu isso assim, vamos lá, porque o filme não é pra isso, não. Mas, rapaz, não tô falando o grande público e alguns críticos, sabe? Tarimbados, assim. Então, mas é um desconforto? É desconforto das personagens, né? O pessoal fica falando em geração TikTok, mas na hora do vamos ver, todo mundo quer ver ceninha da Karen Page andando, fazendo cara de cu no meio da rua mesmo. Sim, olá, mas tá misturando também muito longe. Mas o que eu tô falando é isso. Assim, o que eu acho é que faltou isso porque faltou pro público. Eu não tô só vendo o meu lado, faltou pro público. Dos 15 minutos que eu daria mais pro filme, 5 eu daria mais nisso aí. É minha questão. Eu, assim, vendo, e até talvez mais pra frente teria que rever, né? De fato, precisava ter algum, vamos dizer assim, ter uma pequena barriguinha ali pra coisa ter mais liga, vamos dizer assim. Mas, assim, acho que na hora, assistindo, não incomodou tanto e, de certa forma, foi bom. Porque pra evitar aquela coisa, meu, putz, aí começa aquele dramalhão, eles começam a falar, tal, não sei o quê. E, cara, e a coisa meio que se resolve rápido, né? E pela própria, vamos dizer assim, a dinâmica, vamos dizer assim, a galáxia tá em perigo, temos que resolver essa parada. Eu acho que valeu dentro do filme e tal. Agora, pra mim, vendo o filme, é o que eu já falei, né? A única pessoa ali daquele trio que parece que está muito afim do trabalho é a Iman Vellani, certo? É a única, assim. Aí depois, na sequência, vem a Rambeau, que de novo eu esqueci o nome da atriz, porque pra mim é complicado decorar esse nome. E muito lá atrás vem a família da... o Nick Fury, o gato, a família da Kamala e tal. Só lá atrás vem a Brie Larson com a vontade de atuar, certo? Essa impressão que você teve é a impressão que todo mundo coloca, mas é o que o Paulo tá dizendo. A intenção aí, justamente, é cortar isso tudo, e o que há ali, na verdade, não é uma má vontade de atuar. Era porque não teve tempo de mostrar isso em tela. Por que ela tava com aquela cara de cu, vamos dizer assim, como algumas pessoas estão definindo? E ela tava com aquela cara porque realmente ela estava constrangida, estava realmente incomodada com a presença daquelas pessoas. Aí não, parece... não é uma má vontade de atuar da atriz, é a personagem. Eu sei, dona Van, a gente é que sabe. Só que eu estou falando, qualquer deslize disso, que é o que faltou em tela, que é isso que eu estou dizendo, que faltou em tela, de colocar isso de uma forma mais clara, vira o quê? Entendi. Vira o quê? Vira a desculpa para dizer que Brie Larson não consegue atuar com ninguém e que tem problema com todo o elenco do CM, porque é isso que é a fama que ela leva. Então, se o Felga, que tá dizendo pra mim que entende, já tá dizendo exatamente o que a maioria do povo tem, que ela tava com má vontade de atuar, ficou claro que faltou explicar essa parte e colocar isso. Eu entendo isso, o Paulo claramente entende isso, você claramente entende isso. O que é aquela cena, por que, que ela tá agindo daquela maneira? Exato. O Felga aí tá provando que faltou mais cena pra isso, porque se confunde com o que é a fama dela, de ela não gostar de ninguém e de que ela tem problema com todos os atores do UCM. É isso que fica. Então faltou essa cena. A questão é que é o único momento em que o roteiro exigiu... Assim, cara, a Bry Larson, não sei se ela já ganhou o Oscar ou se ela foi indicada, mas ela é uma excelente atriz. Sim, mas, ela faz o que o... Oscar, exatamente. Se ela tá fazendo daquele jeito, é porque o roteiro manda. E o roteiro, a gente já viu que no primeiro Capitão Marvel, ela tinha que fazer daquele jeito, quase semi-robótico, porque o roteiro mandou daquele jeito. Tanto, e nesse daqui... Desse, assim, teve todo um gradual tentar descongelar um pouco ela. Ela já tá um pouco menos robótica, estoica. Lá no final, aquela cena do avião com a Kamala. Mas o único momento que ela realmente precisava atuar, que não fosse fazer a cara de estoica da Carol Danvers, foi lá no planeta... No planeta de Bollywood, que ela tinha que fazer uma cara de vergonha alheia suprema, ela atuou muito bem. A cena dela tentando explicar pra todo mundo, sem querer explicar que ela é casada, foi muito engraçado. Imagina que estamos falando aí do momento constrangedor da Carol, e que mostra mais um momento... Por que a Bry Larson deveria ter sido muito mais usada e ter mais tempo com ela pra mostrar que ela realmente, por que ela é a ganhadora do Oscar? Temos aí a Ladna. O Paulo falou que era o planeta Bollywood, mas pra mim foi, digamos assim, um momento Disney, né? Muita gente levando essa cena como a cena mais constrangedora de toda a história do UCM, porque eu não gosto, por aí vai. Eu entendo, a cena inclusive foi construída em parte na visão da Mônica e da Kamala, de ver assim, olha, que maluquice é essa? Porque elas estão as pessoas de fora olhando. Que é aquele negócio de todo o planeta ser musical. O planeta existe nos quadrinhos, só que ele é em rima, e a pessoa que era pra casar com o Príncipe Yan, né, que é um ator Park Seung-joon, de muitos doramas coreanos aí, famoso pra caramba lá, né, originalmente nos quadrinhos quem ia casar era a Lila Shane, só que tem todo um rolo, toda uma confusão e por aí vai, o beleza nem era de música, era de rimas, aí no final a Carol também é que aceita casar com ele pra resolver um problema diplomático, então praticamente ela pega como se fosse, olha, tava aquele arco do quadrinho, faz de conta que ele existiu no CM porque a gente vai usar ele, e aí usa pra esse planeta, é divertido assim, visualmente pra mim, é divertido, mas quem tem problemas com musicais, já teve, inclusive, pessoas aqui em podcast, né? Se você olhar o podcast do Gavião Arqueiro, vai saber que eu tô falando, que odeia musicais, então essas pessoas devem ter estribuchado no chão, tem muita gente aí que eu sei que tinha, mas quem aceitou, digamos assim, entendeu o que era aquela proposta, viu que era a proposta mais assim, olha, lembra que o filme é sobre heroínas pra gente motivar garotos, por aí vai, vamos dar um momento de princesa da Disney pra Carol, e aí realmente você vê que a atriz se transforma, o Paulo tá certo, ela, depois que, digamos assim, já todo mundo já sabe o meu segredo, ela faz aquela parte cantada, vamos dizer que ela tem que explicar por que o Yan tem que ajudar ela ali, e basicamente emula o que foi feito lá em Scott Pilgrim, que ela também faz uma musical lá no Scott Pilgrim, então ela pega esse talento dela, vai, enfim, ela é muito boa pra isso mesmo, e dá esse momento musical. O planeta também visualmente, depois que eu vi que me apontaram isso, todos os prédios têm o desenho, a estrutura meio fazendo uma helicoidal assim, um espiral assim, como se fosse aquelas notas musicais, né, o desenho por cima quando mostra o planeta, depois me mostraram a foto também, tem esse detalhe. Boa parte daqueles atores ali que estão cantando são do musical do Rei Leão, principalmente aquele rapaz que vai apresentar a Carol, ele é um dos principais lá do musical do Rei Leão, então realmente era pra ser o musical Disney ali, só que, se os rumores forem corretos, o musical era pra ser muito maior, pelo que falaram lá, né, dizendo que cortaram bastante coisa, e dá pra sentir que de repente, quando ela tava explicando lá e dançando com o Príncipe Ian, ela ia falar mais alguma coisa, o musical talvez fosse se estender, aí vira a câmera pra Mônica e pra a Kamala pra mostrar como se fosse elas tentando entender a situação, pra deixar a coisa menos constrangedora possível, mas o constrangimento é proposital ali, e aí de repente o musical acaba tipo assim, opa, esse que tá falando normal agora, ah, porque é bilíngue, tipo, mais uma vez eu tô sem tempo, irmão da Nia da Costa, mas que talvez essa aí foi uma posição da Disney, porque disseram que teve algumas mudanças aí, eu acho que o que cortou foi desse musical, e aí começa a batalha, aí perde toda a característica musical do planeta, e a batalha vira uma batalha normal assim, claro, muitas cenas legais mais assim das naves e por aí vai, mas mais focada realmente na Danvers e na foto contra a Darbin, e lá no canto mais a Kamala, né? Inclusive é quando a Darbin descobre que a Kamala tem outra pulseira quântica aí, né? E aí já vai ficar, a Kamala virar um alvo dela, e agora é o contrário, né? Vamos fugir com a Kamala, fazer de tudo pra Darbin não me pegar, né? E aí também tem os novos uniformes, com características bem distintas, mas a que chama mais atenção é que a da Mônica, né? Ela vinha com um adereço a mais, tipo, um pano atrás, né? Que lembra aquele uniforme original dela da foto, né? Da foto não, da primeira Capitã Marvel, na verdade, que era o nome da Capitã Marvel. Aí ela tira, tipo assim, não, isso é exagero, tá demais. Cara, eu acho que essa parte merecia ter ficado um pouquinho mais, eu acho, cara. E talvez, não sei se estava nos planos, ser um pouco mais ousada, né? A própria batalha poderia ter sido cheia de músicas, blá, blá, blá, uma coisa mais diferentona. Se tivesse um Carmira Burana, os tenores e cantores gritando gritos de guerra, e a batalha musical, a batalha em si fosse uma batalha musical, sabe? Aquele... um lance mais assim, sabe? Aí também a Darbin entrando nessa onda também, sabe? De falar e tal, as próprias ameaças parecendo como se estivesse numa ópera, acho que teria sido bem interessante, certo? Tiveram vergonha da ideia maravilhosa que tiveram, mas enfim. Essa parte teria sido, assim, criativa e tal, e talvez falar, não sei o que, blá, blá, blá, mas eu falar, vamos falar do mesmo jeito, tal, o filme, com ou sem isso, tal. Pra mim foi uma parte muito, assim, bacana, dá um quebra-gelo interessante, né? Principalmente na tensão das três ali, que, tipo, acabaram de sair de um planeta, tava tudo destruído, tal, aí a Carol tinha dado aquela bronca na menina, tal, então isso quebra um pouco a tensão e também, assim, cria uma expectativa. Eu achei que faltou mais tempo com isso e um pouco mais de cantoria. Porque tanto é que depois aí o ator de doramas lá fala, não, ele é bilíngue. Park Seung-joon, uma coisa assim. Isso, é Park Seung-joon. Nome, que fez Parasita, se não me engano, e outros... O personagem é Christian, é o nome dele. Quebra tudo quando ele fala, não, ele é bilíngue. Aí acaba toda a graça do momento, sabe? Tava, tipo, legal, interessante. Era algo diferente. Algo até pra dar um pouco mais de colorido, como vocês falaram aí na vida da Carol. E aí depois, quando chega a Darbin, aí também não tem mais enfim... Eu achei que podiam ter usado um pouquinho mais pra essa parte, né? Ia ter muito marmanjo chorando, mas foram-se os marmanjos, eu ia adorar. Cara, a parte de marketing do filme também foi prejudicada pela greve e tal, mas a gente percebe aí que não tinha um grande planejamento. A DJ teve vergonha dessa parte, era a parte que era mais escondida nos trailers. E eu entendo que, de alguma maneira, eles olharam pra isso, e não sei se foi por algum teste de audiência, e alguém deve ter falado, isso, que vergonha ali, por aí vai. Mas, cara, na minha concepção, sabe, se a ideia é pra atingir outro público, ou você não bota nada. Eu acho que teria sido um chamariz imenso, você pôr lá a Carol dançando, teria sido um chamariz do que um trailer porradaria que foi, certo? Um texto, só disso talvez chamasse a atenção, mas o que me passou a impressão é que de repente tiveram vergonha da própria ideia, e pra mim, ou tirava toda a cena, ou vazia ela completinha, entendeu? Do jeito que ficou, começou muito bem, eu gostei, tá? Gostei da cena, assim, mas de repente se envergonharam, eu senti que se envergonharam da cena. E ao mesmo tempo, a cena, sabe, poderia ter sido melhor desenvolvida, poderia ter sido melhor divulgada, enfim, eu acho que, assim, foi um bom momento do filme, dá uma boa quebrada, certo, na história, e teria sido muito legal se a própria, assim, tudo bem a batalha, não sei, mas a própria discussão entre o príncipe e a Darbin tivesse sido tudo com tambores, tal, um negócio meio operístico, sabe, do que foi também, porque foi a mesma coisa, eu cheguei, quero tua água, você é amigo da Carol, você vai se estrepar e tá aqui minhas tropas e acabou, certo? Então, poderiam ter desenvolvido melhor esse lugar, né? Acho que a única parte desse trecho todo que apareceu direito nos trailers, foi divulgação, e também foi criticado pra caramba na época, era os dois uniformes, da Carol e da Kamala, a foto lá, que o pessoal até brincava dizendo que era como se eu estivesse misturando o uniforme do Zack Snyder com o uniforme do Vingadores 1, todo brilhante, colorido e um negócio dark puro. Mas... que assim, combina com a personalidade que as duas têm naquele momento, porque não é que a Carol seja a Dark, sombria e tudo mais, mas é a forma como ela se vê. E a Kamala, bem ou mal, ela é uma pessoa, por mais que tenha sido a outra que vá pra dentro do sol, é a personagem mais solar que tem naquele contexto todo. Tá, e outra coisa, o uniforme da Kamala ganhou um upgrade agora, né? Não sei se ela vai levar isso consigo aí. Quer ter uma Sharp agora que é tipo um chicote, um negócio assim. Inclusive no trailer, alguém se confundiu achando que Zoe Sharp era o braço dela alongando. Eu só vou falar rapidinho que eu adorei a ideia do Felga. Eu concordo com vocês de que o Cal ali tava bem envergonhado, mas ao mesmo tempo tava muito divertida a cena. Eu também gostaria que tivesse estendido mais, mas essa ideia do filme ter sido poderia ter sido um pouco mais musical, ou ter pelo menos uma trilha sonora um pouco mais envolvente, melhoraria muito o filme. Eu queria só citar também a respeito dos atores do musical do Rei Leão, porque eu não sou de musical, mas esse, quando eu vi o trailer, eu fiquei afim de ver. De tão bacana, tão envolvente que parecia ser. Então, não é à toa que essa cena ficou tão bacana assim. E a respeito dos uniformes, o Paulo já definiu muito bem como é cada um, mas eu só vou dizer que eu adorei ver a Carol um pouco mais parecida com o Marvel aí, por conta do uniforme mesmo. Se você olhar, é muito mais parecido com o do Genisvel esse aí. O Genisvel da época do Peter David. É verdade. Por ser mais escuro, você tem toda a razão. Não tinha pensado nisso. Mas, independente disso, eu realmente estava esperando para ver. Então, eu gostei. Bom, eu também gostei dessa parte do filme. Eu sou fã de musical, então, para mim foi uma surpresa boa. Eu gosto de ver, seja musical, teatro ou em cinema, ou os musicais animados, eu gosto bastante. Então, quando começou essa cena, quando eles chegam no planeta, e o planeta, as pessoas só se comunicam cantando, e é essa mistura de engraçado com vergonha alheia. Também acho que foi curto, gostaria que tivesse mais, porque eu gosto, mas eu acho que eles fizeram também curto de propósito, que até já adiantando que o pessoal vai reclamar de musical, porque sim, tem muita gente que não gosta, simplesmente se algum personagem começa a cantar no meio do filme, a pessoa já vira o olho imediatamente. Então acho que eles tentaram dar esse corte mesmo proposital pra falar, olha, a gente pode fazer esse tipo de coisa, mas vamos cortar aqui porque não é o foco desse filme. E aí então eles param de uma forma abrupta ali no meio da conversa. Se tornou proposital. O que eu posso dizer é o seguinte: houve troca de cena e houve refilmagem. Eu acho que as refilmagens foi essa parte de que de repente o Priscian fala bilíngue, entendeu? Assim, vários insiders falaram que, digamos assim, que cortaram mais músicas, eles falaram, tá? Que ia ter mais músicas e cortaram. Então talvez tivesse mais tempo aí nesse planetinha aí, Aladdin aí. Porque ele tem um tom, se você ver, quando começa, bem. Não é só um musical, ele é um tom muito princesa da Disney. E que, de repente, sem explicação nenhuma, a Carol aparece com a roupa de princesa e some. Inclusive, é uma roupa aí que, de repente, acho que teve os produtos do McDonald's que chegaram no meio do ano, o filme só saiu agora. Um dos brinquedinhos que eu dei pra minha afilhada foi esse. Ela pediu, né? Vários bonequinhos, só que ela não tava entendendo o que era, o filme não tinha saído. Aí ela chamava de princesa e superhero, né? Minha afilhada, enfim, mora fora do país. Sim. E ela achava que era personagem diferente, né? Enfim, não tinha entendido nada, então a propaganda não se viu pra nada do McDonald's, no final das contas. Então era muito, muito Disney ali mesmo, e acho que era. Mas acho que o pessoal tá com tanta raiva também, bitolado com essa coisa de Disney estar estragando a Marvel Studios, que não sei se no fim, se foi bom cortar mesmo. Não, mas é isso que você falou, o pessoal já vem com esse preconceito de a Disney tá estragando, porque eu não gosto de musical. Eu já vi gente que entra no cinema num filme que ele é musical, e aí quando as pessoas começam a cantar, a pessoa do meu lado, ué, mas eles vão cantar agora? Eu falei, caramba, mas você entrou num filme que é musical, é um filme que é dito musical, e você vai reclamar que estão cantando. Então, assim, nesse filme, eu até entendo, fui lá pra assistir um filme de super-herói, e de repente começou uma cantoria sem sentido, ou, nesse caso, até faz sentido, mas a pessoa não vai querer entender, não vai querer aceitar, né? Então, pra essas pessoas, vai começar a cantoria? Então, eu acho que eles fizeram isso e em algum momento alguém falou, vamos limitar um pouco, porque senão a gente já sabe que vão reclamar mesmo, vamos cortar um pouco aí e faz essa conexão com Disney total, né? É o momento princesa Disney com música, e é uma coisa já clássica nas animações, né? Mas, como eu falei, eu gosto, pra mim é sensacional a participação também do Park Sang-joon aí, que é o ator de Dorama, que é um ator que eu não conheço, mas a minha irmã, que foi assistir com a gente, assiste muito, curte bastante a cultura coreana e conhece o ator. Ela, uma das coisas que ela mais estava ansiosa desse filme era ver a cena onde esse ator ia aparecer. E o cara aparece cantando, e é um musical que ela também gosta, pra ela foi maravilhoso. Então, assim, atinge cada parte atinge de formas diferentes diferentes tipos de público, né? Então, e aí o fim dessa batalha aí é que tem, digamos assim, um momento de resolução meio que muita gente questiona. Eu não sei realmente se foi de novo um roteirismo ou não. Precisava resolver no final das contas o dramalhão, mais uma vez, o dramalhão entre as personagens é resolvido ao longo das batalhas, tá? Então, é tudo muito rápido, né? A batalha se acaba assim de repente, porque a Kamala tomou uma decisão. A Bruna tá seguindo a Darbin e mísseis vindo em direção à nave dela, né? Aí ela aperta o botão mais uma vez contra a Carol, contra a vontade dela. Vai parar num planeta lá que parece que tem um, sei lá, um... Não sei se aquilo é um trigaral, sei lá, um monte de trigo, alguma coisa desse tipo. Foi uma cena até esquisita, porque não dá muito contexto pra... Assim, até o CGI dessa cena assim, eu acho que dá pra perceber que eles filmaram no The Volume ali, dá a entender. Deu a mesma perspectiva assim, quando foca na cara, sabe? De que, na verdade, é tela projetada atrás. Mas enfim, foi só nessa cena que eu achei ruim, tá? De todo o filme. E aí tem aquela desculpa lá, de que a Carol dizer por que ela não voltou pra Terra, aí a outra dizem que sentia falta por causa de família e por aí vai, e também da Kamala dizer, olha, eu apertei o botão porque o objetivo não era que a Darbin pegasse meus braceletes, então eu apertei o botão pra gente escapar. Então, assim, teve esse momento meio roteirismo aí da história. A questão era só que lá, quando tem essa batalha, e tem o retorno daquela cena da Kamala lá de não poder salvar todo mundo. Porque é justamente, como tinha falado, dessa questão de orgulho. Se tu for olhar, a Carol tava no seu orgulho no máximo, que ela tava... P da vida, ela já tinha, entre aspas, falhado com os Skrulls, ia falhar lá com o pessoal de Bollywood. Então, ela queria porque queria... Contra todas as possibilidades, achar que ela era a fodona, a melhor piloto da galáxia, a Top Gun, ia conseguir escapar de um míssil, porque ela ia dizer que conseguia. E tava lá aquela discussão, a Mônica, em vez de tentar resolver, resolveu entrar numa discussão de quem é que era a mais briguenta das duas. E era aquela questão de orgulho. O orgulho da Carol ia levar a perdição dela naquele momento. Que nem ia ser a perdição dela, porque ela é poderosa pra caramba. Ela ia escapar com vida, mas as outras duas... Ou pelo menos a Kamala ia morrer, porque a Mônica tem lá os poderes de fase dela. Podia ter escapado da explosão também. Mas a Kamala chega, sem tempo, irmão, aperta o botão, leva as duas para outro planeta. E simplesmente o filme esquece o planeta Bollywood a partir desse momento. Quando chega lá a Carol, a puta da vida com ela. Por que você fez isso? Aí eu fiz o que você teria feito no meu lugar. É um bom retorno de cena, né? Um bom que eu chamo de callback, né? E a Carol, ela se toca na hora. A única coisa que eu achei estranho, assim, eu entendi toda a lógica, assim, é que virou meio que um parênteses no meio da ação ali, pra ter um momento de resolução entre as duas. Mas é o fato de ter esse callback aí que você falou, da Kamala dizer, olha, mas não era pra salvar o que dava? Então eu fiz o mais importante aqui, que é salvar o bracelete pra ela não ficar mais forte. Então acaba sendo uma boa cena por conta dessa volta aí. Bom, a gente tem o segundo objetivo da Darbin sendo executado, né, e dando certo, que ela tá roubando a água de Aladdin lá. Parece que tinha pouca terra e muita água lá, né? E eu achei que também faltou um pouco de mostrar... Fora das meninas, né? Mostrar um pouco da batalha de Aladdin, né? Outros Kree lutando contra os Aladdinenses, sei lá. A gente viu um outro espaçonave batendo ali, uma ali. Mas enfim, ela conseguiu seu objetivo. Faltava o terceiro, que era um sol que tava morrendo. Várias vezes aparece esse sol vermelho lá, mas não explica. Olha, esse é um sol vermelho e é um sol vermelho que tá vermelho porque tá morrendo, né? Mas agora a Darbin vai querer ir pra outro planeta em que a Carol tem um vínculo pra roubar lá. E esse planeta é o nosso planeta, né? E aí eu vou voltar ao longo de vários momentos desse filme, e que tem uma construção da base espacial lá da Saber, né? Primeiro é que a família Khan vai parar lá. É muito engraçado vários momentos da família Khan, né? A gente nem citou aqui, né? Mas quando o Nick Fury vai pra casa dela, né? E que já tem todos os dados da Kamala lá, né? Aí tem um questionamento, né? Peraí, isso é uma vigilância? Minha filha está sendo vigiada? Vale ressaltar que isso é um dos temas lá da Miss Marvel, né? De ela ter uma vigilância lá, por conta de serem superpoderes, e tem até uma crítica do Sheik deles, né? Da mesquita deles, que fica todo fulo da vida com a intervenção lá daquela organização lá, enfim, que criaram pós Ultimato, né? O controle de danos, né? O controle de danos, peraí, vocês estão fazendo vigilância aqui? E por aí vai. Então, eu achei um bom callback aí, digamos assim, já que a gente tá falando disso, né? De ter, de novo, a família Khan preocupada, peraí, quem que esse cara tá com os dados da gente? Tá vigiando minha filha e por aí vai. Mas enfim, eles vão lá pra estação espacial, tem muitos momentos divertidos lá, porque eles estão todos maravilhados, né? Cada um reage de um jeito diferente. A mãe dela é meio mãezona brava, aquelas mãezona meio exigente demais, mas muito amorosa no meio dessa briga aí. O pai dela é mais de boa, mas vê uma oportunidade lá de vender aposentadoria, né? Aí vai logo falar com um dos caras lá, que é um dos personagens que tentam desenvolver lá. Só que ele é um asgardiano, né? O nome dele depois dos créditos, você vê que ele é um Svenerang, alguma coisa assim. Ele tava dando dicas de aposentadoria. É, não, eu queria vender um programa, né? Que lá, aposentadoria, como é que é, particular, né? Aqui tem previdência... Previdência privada. O cara tem 360 anos, então fica aqui, nossa! Aí o Ami até brinca, né? Tipo assim, ó, vocês têm a mesma idade e tal. O Ami também, né? Daquele jeito mais... mais próximo do personagem, né? Divertido. E aí no meio disso aí, de repente, tem uma suposta invasão de vários bolotinhas vermelhas aparecendo em vários lugares e por aí vai. E aí descobre o decorrer da história que o Guzi é a Guzi, na verdade. Isso era uma dúvida que eu tinha desde o primeiro filme. E tá lá, né? Você vai suspeitando que é ela, porque ela primeiro, quando ela tá lambendo a barriga, olha meio enfesada, tá comendo a casa da família Khan todinha. E depois a gente descobre que, na verdade, ela tava pegando objetos como se fosse pra fazer um ninho, né? Que de repente ela bota lá num dos cantos da estação espacial, tem um pedaço da casa da família Khan e mais bolotas ainda do que tava espalhada já o que os caras tinham encontrado. Essas bolotinhas eram ovos e aí surge um monte de flequenzinhos da história. E aí, cara, é uma das cenas mais maravilhosas da história do cinema, cara. Porque, de repente, a estação tá toda prejudicada por conta que os joint points estão interferindo lá, quebrando, dando interferência magnética, quebrando o elevador que levava eles pra Terra e por aí vai. E aí ferra um monte de pod de escape, né? Aquelas navezinhas de escape, né? Só sobra duas, uma coisa assim. E a estação espacial tem 300, já morreu muita gente. A ideia do Nick Fury, pega os Flerkens, que serão filhotinhos de Flerken, né, pequenininho. Vamos engolir todo mundo ao som do musical do Cats, né? É, disseram que era o quê? Barbra Streisand que canta? Uma coisa assim. Eu não tô me lembrando agora quem é que tava cantando. Mas assim, aquela música bem dramática e os Flerkenzinhos engolindo a galera com aquela cena aí, de repente as heroínas chegam, né? Porque, enfim, tô esperando a Darby atacar em qualquer momento. Aí vão ajudar a engolir, a família Khan também vai ajudar. Se você olhar, eu vi duas vezes o filme já, tá? Olha, as cenas assim, do encanto, de várias coisas, é muito engraçado, cara, muito engraçado. E aí depois bota os gatinhos nos modos de... nos pods de escape, né? E aí quando eles vão caindo, eles, sei lá, se passam mal, vão vomitando os caras de volta, né? Ou seja, se eles vomitassem os 300 caras de repente de uma vez só, o plano ia por água abaixo, né? No meio da queda lá, tá uma das naves, tá o Nick Fury e a família Khan. E o Ami começa a rezar, e o cara é muito engraçado. E aí o Nick Fury aparece, você tá rezando? Não para não, continua. Amém, gente. Amém. Cara, pra mim, não tem como dizer que as Marvels não tem uma cena marcante, porque com essa cena vai ficar marcada pro resto da vida. É, a família da Kamala é um personagem à parte, cara. São os coadjuvantes ideais pra esse filme. Ou seja, que é a família de classe média de Nova Jersey, tipo, de repente tá no meio do espaço, vivendo umas situações completamente absurdas, tal, elevador transorbital... Né? Dá pra ver que o filme, aliás, ele exagera em umas coisas de ficção científica, né? Bem assim, né? Como falei, uma space opera, né? Esse elevador, já que as pessoas gostam que a gente cite de vez em quando relacionamos com os quadrinhos, não sei se vocês lembram que teve um quadrinho na época que era o Supremo, só que não o Supremo do Ultimato, do Universo Ultimate. Supremo lá que tinha um Blue Marvel, por aí vai. Então tinha um elevador da base deles, que também era Triskelion, que aproveitaram isso, e que subia de outro ponto através de um feixe de luz. Então tiraram daí, não foi à toa totalmente. Assim, mas é só pra constar, esse elevador orbital é a única coisa que faz tudo em termos de física e engenharia desse negócio todo. Aí isso daí é um conceito que existe, que é possível. Então ninguém conseguiu achar ainda um material que conseguisse aguentar o tranco de chegar até a órbita sem quebrar. Mas isso que é um conceito que existe pra astronáutica. Daqui uns 50, 60 anos devem conseguir montar um. Eu não gosto nem de elevador normal, não andava numa porra dessa nem fudendo. Mas enfim, vai, Felga. Então, e cara, toda a gente, assim, isso também é um ponto. A Saber, né, merecia também um pouquinho mais de tempo de tela. Ou então até um seriado à parte. Podiam ter feito invasão secreta com, usando a Saber, né? Ia ser a invasão secreta do caralho se fosse dando conceito assim pra Saber. Já melhoraria até pra gente se introduzir no filme. Aí perderam invasão secreta com aquela série lá. Quando você vê, a Saber, ela tem uma cara muito de MIB, certo? Podia até ter mais podia ter até mais criaturas estranhas, assim, vamos dizer assim. Até isso é um ponto até que faltou, né? Alguns mais alienígenas e tal, pra mostrar, assim, né, que no final das contas é quase que uma agência intergaláctica, né, comandada pelo Nick Fury, né? Já que o conceito de SWORD, né, morreu lá, acho que em WandaVision, enfim, não sei o que acabou virando aquilo. Isso também tem sido um grande defeito dessa fase. Muitos plots são lançados e poucas coisas são, vamos dizer assim, trabalhadas, retornam. O próprio Vasselli da Kamala indicava para um canto, agora indica para outro, e aqueles conceitos que a gente viu em Miss Marvel, pelo jeito, também só vão ficar lá, né? Ah, mas o bracelete, pelo menos, que o Léo pegou, tinha um braço azul. A gente sabia que tinha alguma coisa Kree no meio. Tinha alguma coisa a ver com Kree, isso aí a gente sabia, mas também tinha outras coisas além, né? Não era só o bracelete, né? Mas enfim, cara, poderia ter sido explorado. Aí você começa um momento meio assim, tem uns ovos assim. Aí você fala, pô, será que vai rolar um momento meio ninhada? Ou Alien ou 4, que aparece trocentos bichos invadindo a base? Tu não sabia o que era no começo? Cara, eu fiquei desconfiado. Só depois eu saquei que era coisa, mas eu não tinha entendido o que estava sendo plantado, certo? Só depois que eu falei, ah, não, tem esse gato aqui, a gata, né? Devia estar grávida e tal, e começou a plantar. Eu tava mais ou menos na mesma linha que os cientistas lá da coisa. Eu falei, pô, o que os caras vão inventar? Toda essa parte, como eu falei, até mesmo o fato do vamos dizer assim, do módulo de escape, né, do Nick Fury, vamos dizer assim, lembra muito o jeitão de Homens de Preto, certo? Aqueles alienígenas, tal, enfim. Eu acho que poderia também ter sido melhor explorado. E no final das contas, Invasão Secreta poderia ter focado muito mais em ser desse jeito, né? Talvez um pouco mais leve do que ficar mostrando um soldado cansado. E aí depois, tipo, um negócio meio maluco, né? Um tempo antes, mostra um Nick Fury completamente cansado, de saco cheio. Aí, de repente, a gente tem um Nick Fury aqui feliz, quase que saltitante, brincalhão, não sei o que, sabe? É quase que pra falar mesmo, ou aconteceu, aconteceu uma realidade paralela, ou realmente a gente pra esquecer Invasão Secreta. Mas foi um momento muito divertido. Cara, só pra finalizar, a cena dele, do Amir lá rezando, e o Nick Fury para assim, fala, você tá rezando? Tipo, quase que falando assim, pra que você tá fazendo isso? Aí ele concorda, não, continua, a gente precisa de ajuda. Esse meu objeto é muito bom, cara. É muito bom. Concordo de novo com o Fel que a cena é muito divertida. E a cena dos gatos, né? Ela é também inspirada num arco dos quadrinhos, né? Da o Rocket. Melhores. Isso, do Rocket. São Flackens. Aqui chama de Flackens. Sim. Mas é tão divertido quanto, né? Você tem justamente o nascimento da ninhada do Goose, que nos quadrinhos é Chewie. Mas ficou muito legal. E é um. Como vocês estão falando, uma das frases mais comuns desse podcast que a gente está fazendo aqui agora é sem tempo, irmão, né? E a resolução é exatamente essa. Não temos tempos a perder. Bota todo mundo dentro dos gatos, segue o barco, né? E a cena do Nick Fury é divertidíssima até o fim. Ele não pode, ele comandando a situação em si, não perde o ritmo. E a Kamala, quando encontra com os pais, nossa, é muito emotivo. Até mesmo no meio de tudo isso, é como se a família esquecesse toda essa maluquice que eles se meteram e se abraçam, assim, de um jeito muito familiar e muito caloroso. Eu adorei aquela cena. E depois, aceito na boa, assim, que tem essa função de puxar todo mundo pra dentro dos gatos e a última é a Kamala mesmo, que pega, acho que o Asgardiano, me engano, e o Ghost ainda brinca, tipo, se esconde atrás do cara, e é muito legal. Não, tem uma cena que a Ghost tá ensinando o filhotinho, acho que junto com o Asgardiano tinha uma outra menina lá, eram dois personagens que eles resolveram dá mais destaque lá da tropa ali da coisa. Aí a menina lá tá se escondendo porque, querendo ou não, não deve ser uma coisa muito agradável. Por mais que seja a solução pra salvar a sua vida, vai saber o que você vai encontrar lá dentro do estômago de um Fleck, né? E aí a Guzi... E aí ainda tem uma cena no final, né? Porque poderiam como na maioria da cena dos gatos, eles focam que o bicho vai chupando o bicho a pessoa pra dentro. Nesse momento, eles trocam e fica aquela coisa meio transparente, da mulher tentando se segurar, se agarrar. Ficou muito legal. Uhum. É, e a Guzi aparece levando um dos filhotes, tipo assim, vai lá, ensinando como é que caça, né? Pega ela agora, aí vai. Porque a gente não sabe como é que eles vão se comunicar, a gente acha que são só gatos, mas eu não sei se vocês já viram, há uma imagem no livro lá da arte das Marvels, não é um gato, existe um bicho dentro daquele gato, como se fosse um bicho todo estranho, assim, meio sem pelo, sem nada, e ele só tá usando a pelagem do gato por cima. Então, lá dentro é um bicho muito esquisito. E aí dizem que ninguém sabe o que tem lá dentro, só que existe uma dimensão de bolso, uma pocket dimension, que é muito maior do que parece lá no estômago do gato. Então parece inexplicável pra muita gente, mas seria como se fosse o reino quântico ou aquele reino lá do Talô, lá do Shang-Chi. Ou seja, quando entra dentro do gato, não é a mesma dimensão, é como se fosse uma dimensão dentro de outra dimensão, que é o estômago do gato, de vários gatos agora, né? Enfim. Cara, essa explicação faz muito sentido com o fato de que durante quase 20 anos ou 30 anos do Cosmo, da parte cósmica da Marvel, vários personagens usam a palavra Furkin como um palavrão, né? Fracken, mas eu não era com A, eu acho. Eu lembro disso, que na fase do DNA era isso. E aí Kelly Sue DeConnick usa Fracken, que eu acho que é com E. Mas é quase isso mesmo, só que eu acho que é com A o xingamento. Mas pode ser até uma derivação, né? Pois é, porque como no arco dos quadrinhos é com o Rockets, né? E o Rockets era um personagem que utilizava muito esse palavrão. Então, pode ter trocado ali pra 5K, mas... É, botou uma associação, sabe? Dessa palavra veio essa. Não tenho muito o que acrescentar, mas também achei super divertido. E vamos combinar que, assim, não tinha muito motivo, pelo menos na minha opinião, tinha muito motivo pra família Khan ter ido lá pra estação espacial, mas eu acho que foi uma decisão boa pra ter essas cenas essas cenas engraçadas e pra ter, como o Felipe falou, a cena do reencontro, né, da Kamala com a família, e concordo, ela é bem emotiva e parece que traz tudo aquilo que tinha de emoção da série, parece que traz nesse abraço, nesse reencontro da família. E é como vocês falaram, é sensacional. É uma série de cenas engraçadas com a família e com todo mundo ali na estação. E é isso, como a gente vem falando aí. São cenas, decisões rápidas, né? Tem um problema, como é que a gente resolve? É assim, e ninguém questiona. Vamos executar porque estamos sem tempo aqui e vamos resolvendo. E uma coisa que foi plantada em algumas cenas antes, né? Que era o que são essas coisas que estão aparecendo pela estação e de repente desenrola nessa situação. A estação cheia de Flerkens e o que parecia um problema se torna a solução de uma hora para outra. E também concordando com vocês, a cena deles fugindo já no módulo e aí o Amir rezando e o Nick falando: não, não para de rezar não, toda ajuda agora é bem-vinda, amém, e vamos embora. É porque quase que a navezinha de fuga do Nick Fury entra pra dentro do Joint Point, né? Ia parar e rala de novo, sei lá, o dia que ia parar. Aí ela dá um bate na beirada e aí sai toda torta caindo pra terra. E eu acho que em algum momento, não sei se for o Amir ou o pai, fala, bem bolado, sei lá, como se fosse assim, boa, você fez isso, coisa assim. Não, mas não fui eu que fiz. Tá, a gente tá caindo, né? E aí começa a cair. Caiu, acho que no Central Park, sei lá, num parque lá de Nova York. Foi por bem pouco que eles não conseguem escapar lá, né? De longe tem um cara lá que tava de um piquenique, sei lá, deitado na toalha, de repente tava vomitando o jeito em cima dele, os flecos jogando pra lá e pra cá. Enfim, cara, histórica essa cena pra mim, histórica. Mas vamos chegar então na parte final, assim, da grande luta, tá? Eu não gosto de muito de cena de luta em ambiente fechado. E me estranha porque que a Darbin estava justamente sozinha ali. Eu tenho, mais uma vez, eu tenho que interpretar porque não é dito porque ela decidiu que era sozinha ela que ia abrir lá o portal pra levar o sol. Então eu tô supondo que ela achava que não ia sobreviver, ia abrir aquele portal lá, ia sugar a energia do sol e ela ia morrer. Eu estou achando, né? Que ela já ia fazer esse sacrifício de qualquer jeito. Não fica claro isso, então fica na interpretação. Mas se eu não interpretar desse jeito, fica muito à toa, porque tá a vilã sozinha contra as três. Tem momento, de novo, de luta com troca de coreografia. Nada fica melhor do que a luta inicial, lá na casa dos cães. Nada supera aquela. É uma cena, digamos assim, com as trocas de poderes. Menos impactante. vamos dizer assim, não foi uma grande luta final, mas as consequências, como o Paulo falou, teve um pouco de drama ali naquele momento em que a Darby foi até facilmente derrotada, afinal era 3 contra 1, foi machucada na barriga, eu acho, e aí de repente ela decide que ia jogar um verde, tipo, fingir que vai aceitar o acordo lá da Carol Danvers de consertar o planeta dela, pra depois se virar o jogo, pegar, roubar o bracelete. Então tem aquele momento, na verdade, que ela quer talvez ter a vingança contra a Carol Danvers. Cruza os braceletes e aí, dessa vez, com o poder que tem, aí, estranhamente, ela cruzando os braceletes consome ela completamente, né? E ela abre um portal no espaço-tempo que vai pra outro... Aí que tá, mais uma vez, o cientifiquez da Mônica, né? A Mônica, tudo bem, ela olha e reconhece padrões de luz e por aí vai. Mas ela olhou aquilo ali, ela já sabia, de alguma maneira, um cientifiquez danado, que ela tava olhando pra outra dimensão, outra realidade. Aí, tudo bem. Ela leu o roteiro. Exatamente. Mas, sabe, o meu problema nesse ponto foi a construção da Mônica nesse cientifiquez dela. Inclusive, ela já sabia como consertar a coisa. Não, eu tenho que ir pro outro lado... vocês vão me energizar desse jeito, porque vou criar isso, isso, isso, aquilo, e aí eu vou fechar o portal lá por dentro. Só que aí não ficou claro pra Carol na hora que ela ia fechar por dentro e ficar lá dentro, do outro lado mesmo. E aí tem um puta cena de drama, que realmente a Carol vai com tudo pra pegar ela, todo mundo espera, se fosse num filme que a gente não sabe que continua mais pra frente, espera que ela pega, só que não pega. Então há um sacrifício da Mônica, que a gente vai, que tem uma ideia do universo continuado, sabia que não era para todo sempre, né? E aí a única coisa que sobra pra Carol é cumprir a promessa, que inclusive foi a Mônica mais uma vez com o cientifiquez dela, que disse que dava pra resolver o problema do Sol. Claro, os seus poderes podem fazer isso, aquilo e voltar ao Sol. Várias referências aí à história da volta do Sol com um arco dos quadrinhos. Um arco não, né? Uma mega saga dos quadrinhos quando a Operação Tempestade Galáctica. Começa pela própria Darbin. Darbin, enfim, era um imperador Kree homem nos quadrinhos, junto com outro. Ele era o imperador Kree que tinha a pele rosa, né? Aí se juntava com outro que era o de pele azul. Os dois estavam planejando governar juntos, rala lá, né? Nessa história lá. Enfim, não... A gente poderia gravar, talvez, um podcast futuro sobre isso, né? Seria a minha opção, se a gente não precisasse gravar o da Miss Marvel, né? Parte 1 e 2. Se não ouviu, escute aí. Mas a gente, quem sabe, um dia não grava de Operação Tempestade Galáctica, que tem muita coisa. Então, Darbin vem de lá. A outra coisa que vem de lá é a destruição, a potencial fim de Hala, aquela coisa que Hala tá se destruindo, eles estarão num beco genético, a população vai morrer, a gente precisa restaurar Hala e por aí vai. E tem a morte, o Paulo me lembrou, né? Uma das mortes da Inteligência Suprema, que morre uma de uma vez. Então tem a morte lá, mas talvez o que chama mais atenção, que é mais uma vez puxado disso aí, e talvez por isso que talvez tenham pegado o nome da Darbin, né, inspirado nessa saga, é justamente a ideia de a Carol Danvers, na época não era Miss Marvel, nem era Capitã Marvel, era binária ainda. Lembro que os poderes da binária dela eram o auge dos poderes dela. Ela foi lá, depois que os Kree sabotaram para o nosso Sol ser destruído, o nosso Sol ia morrer, ela entra lá no meio do Sol e ela restaura o Sol usando os poderes da binária. Com isso ela perde os poderes da binária, fica, assim, sofre um downgrade de poderes, né? E é salva pelo Quasar, e aí, enfim, um dia a gente talvez fale sobre essa história aí. Ela faz a mesma coisa com Hala aqui. Ela entra dentro do Sol, não precisa se desgastar muito de explicação nessa história, era só pra dar o contexto que ela recuperou lá. Então entrou, é até bom, né? Sem tempo, irmão. Entra aqui, o Sol de vermelho fica amarelo de novo, ela sai ali e os Kree falam assim, olha, a aniquiladora foi nossa salvadora. Quem sabe, né? O que eles pensaram, na verdade, né? A gente sabe que a Carol Danvers, depois, decide voltar pra Terra, fica na casa onde morava Maria Rambeau, né? Ela faz uma pequena mudança, a família Khan ajudar ela a se mudar. Parece que vai mudar ela e o Goose, né? Que aí, mas tem as comidas do Goose, a comida dela, enfim. Sincero, tipo assim, tudo bem, né? Vou deixar pra cena final e a cena pós-crédito falar depois, tá? Cena de luta final, acho que eu tinha comentado, né? Ela poderia ter sido melhor trabalhada, né? Eu acho que ficou... Assim, quando elas estavam na bagunça, a cena ficou muito boa. Agora, quando elas estavam agora organizadas, a cena não ficou tão boa. E a minha comparação é a cena de Guardiões da Galáxia, lá quando os Guardiões começam a brigar contra O alto evolucionário, né? E aqui é mais ou menos, vamos dizer assim, guardar as devidas proporções, os usos dos poderes e tal. É uma cena bastante parecida, né? Então, mas não ficou tão... Não tem um ritmo tão bacana quanto a cena lá da casa e tal, né? Elas agora trabalham em conjunto, os poderes estão bem sincronizados, elas conseguem ter um trabalho de equipe, né? Bacana. Mas ainda assim, não tem... aquilo que poderia ser, né? Você tem aí uma resolução meio, vocês colocam, me dão todos os poderes, eu resolvo isso, né, da Rambo, né? Aí um monte de palavrinhas, não, porque abriu blá blá blá no meio do espaço-tempo e é um rasgo na realidade, blá, todas aquelas coisas. E aí, bom, enfim, aí tem essa resolução. Também tem uma resolução que meio que, assim... Dá a entender assim, a Carol, ela é muito inteligente para várias coisas, mas essa parte científica ela não entende nada. Por isso que ela não conseguiu, por exemplo, resolver o problema do Sol. Apesar que quando, vamos dizer assim, ela destruiu a inteligência suprema, acho que o Sol não era um problema lá em Hala, né? Mas, enfim, aí também tem uma parte meio que fácil, falando, eu sou ultra poderosa, passou lá. O que dá a impressão é que ser a mente suprema lá, aquela supremora que chama... A inteligência suprema. É o único inteligente lá, né? Porque ninguém sabia pra parar nada. Desgraçou o ar, desgraçou a água, deixou o sol. Então, mas nos quadrinhos tem um pouco disso também, né? A gente vai e volta à inteligência suprema, mas parece que os Kree, sem a inteligência suprema, eles também não conseguem se envolver, né? Então, o que tem vamos dizer assim. Parece que tudo se resolve, e esse é o ponto que também me coloca, assim, invasão secreta antes ou depois. Mas, enfim, é porque essa colônia não ficou na Terra, no final das contas. Ela resolveu o problema lá de Tarnax, da atmosfera, o pessoal voltou pra lá. Então, o rei, os Skrulls sobreviventes e tal, voltaram pro planeta, né? Pelo menos fica entendido isso. Não sei, disse que consertou os planetas. Pra o que eles fizeram, não sei. Talvez aquela menininha que a Kamala conversou, ela vire o Gravik 2.0 e tem Invasão Secreta 2, quem sabe, né? Não, quem sabe, não te escutem, se Deus quiser, porque isso é pra ser esquecido. Mas enfim, aparentemente os problemas climáticos estão resolvidos, o Nick Fury despacha lá uma equipe pra Hala, pra resolver. E aí a Saber fica ainda mais com esse caráter de Sword, né? Ou seja, criaram um conceito novo e meio que o conceito da Sword, que era pra ter essas características, né? Ficou meio largado, né? Que era pra ser essa coisa de uma agência interplanetária, quase que um Homens de Preto, né? MIB, né? Isso se perde, né? Aí você coloca mais um conceito, às vezes vai, se vai trabalhar ou não, aí fica desse jeito. Mas aparentemente, a Saber poderia voltar, né? Acho que poderiam fazer. Se for pra fazer uma invasão secreta, que façam a partir da Saber, não o que fizeram aqui, certo? E aí, de fato, fica ainda mais desconexo com aquilo que a gente viu em Invasão Secreta, porque dá a entender. Trazem eles, mas aparentemente eles não ficam aqui na Terra. Então também daria pra pegar todos os Skrulls que estão aqui e mandar pra lá, mas enfim, né? Porque aparentemente não era um lugar ruim, Tarnax, né? Mas sobrou o Skrull aqui, porque tá todo mundo se matando pra lá e pra cá. Agora eu entendi porque você... Quer dizer, eu não entendi não, na verdade, não sei qual é o efeito de invasão secreta, porque supostamente era pra matar todos os Skrulls, aí levaram pra Terra essa colônia lá, aí já pensou se fazer um ataque... As Estados Unidos fazem um ataque em Nova Asgard pra matar os Skrulls. Ah, chegou mais Skrulls, vamos mandar mais. Cara, esquece Invasão Secreta, isso não é canônico. Invasão Secreta é o Lost Canvas do MCU, cara. É tão assim que se tu for olhar o filme do Capitão América, o próximo, o presidente é o Harrison Ford. Uhum. O cara declara guerra ao universo e não consegue ser reeleito, cara. Isso não é a maior prova de que ele não foi o presidente americano, não é canônico. O que o Nick foi falou pra ele, né? Você não vai ser reeleito, né? O único momento que eu achei o Sem Tempo Irmão da Nia falhou miseravelmente foi nesse final da Carol ir lá acender o sol de Hala, porque... Primeiro, pareceu que realmente, se ela tivesse, sei lá, falado com o Nick Fury ou com a própria Maria Rambeau, ou com qualquer pessoa sobre o que aconteceu em Hala, a pessoa teria comentado com ela, você já tentou reacender o sol de lá? Aí ela, é mesmo, né? Eu posso pelo menos tentar. alguma coisa assim. Ela nunca nem passou pela cabeça dela. 30 anos se martirizando e ela podia ter resolvido aquilo em um minuto. Porque o momento é que naquele momento da história, naquele... Assim, a gente já tava assim no final do ato 3 da história, a gente não sabe como é que vai ser as continuações. Tem aqueles boatos de que talvez a Bri não queira continuar no MCU e por aí vai. Então, eles podiam ter aproveitado, porque era um momento de drama, era para um momento assim, é o final do ato 3, é um momento de drama, é o clímax, é um momento para sacrifício. Deveria ser uma coisa espetacular, uma coisa de extremamente assim, tipo, ela excedendo os limites, ou era para ela, digamos, ter tido algum custo, algo assim, ela ter perdido parte dos poderes, ter ficado permanentemente nefada, sacrificado, galera, sei lá, metade dos poderes para poder fazer isso, como foi nos quadrinhos, ela perdeu os poderes de binária para poder fazer uma coisa dessa, ter um custo, mas não, era simplesmente, gente, eu vou ali na esquina pagar uma promessa, e não, gente, já voltei, era só acender o sol, foi tipo um isqueiro, daqui eu escrevo lá dentro e pronto. Então, assim, tipo, foi muito fácil. Você tem razão, Paulo. Era a oportunidade perdida de downgrade ela e ficar uma personagem mais interessante. Exato. E seria uma coisa perfeita, porque estaria ela... Assim, seria um momento em que estaria se sacrificando por meus erros. É, em vez disso, simplesmente, pareceu que ela era a Bocó, que passou 30 anos se martirizando, e ela podia ter resolvido o problema a qualquer segundo. Não, essa parte aí tudo bem, tinha que ser no filme, mas assim, depois de ela ter entrado lá no sol, eles podiam aproveitar neste momento, após ela entrar no sol, e dar um downgrade nela, mas não fizeram. E mais uns 5 minutos que podia ter aproveitado e dado certo. Realmente, como vocês falaram, era um momento, acho que, ou sacrificava, né, como aconteceu com vários personagens super poderosos ao longo aí do MCU, como Feiticeiro Escarlate, né, que foi naquele momento, certo? E até porque você às vezes, ter personagens super muito poderosos é muito difícil de trabalhar, certo? Enfim, né, mas ao mesmo tempo foi isso mesmo, ela foi lá, acendeu, e cara, apareceu, sabe aquelas coisas meio, tipo, cara, ela olha, assim, todo mundo olha, fica num misto, assim, de gratidão, ou então, pô, por que não fez isso antes? É, o lance do sacrifício, acho que já teve um sacrifício, supostamente, que é o da Mônica, então não dá pra ter o segundo, mas o downgrade dos poderes eu concordo com o Paulo. É, você tem razão, realmente um segundo sacrifício ficaria esquisito. Mas eu tava lembrando de que do All-Star Superman do Morrison, porque no final o Superman também meio que reconstrói o Sol, né? E passou por minha cabeça assim, se ficou 30 anos com esse Sol moribundo, ela teria que ter ficado mais tempo ali, né? E nem que ela tivesse só sumido por um tempo e talvez inspirado mais a Kamala, seria bacana, né? Mas eu concordo, voltando ao que a gente estava dizendo, de que se a Rambo já tinha se sacrificado, ia ficar meio perdido, né? Agora, voltando um pouco atrás nas cenas, na cena da luta final, por mais que ela tenha sido apagada, se comparado com a do primeiro ato do filme, aqui, pelo menos, elas estavam mais sincronizadas. E isso poderia ter sido mais explorado, né? Ainda que, nesse caso, a questão de poderes e aquele martelo da vilã, até que fez uma dinâmica um pouco melhor ali. Mas eu concordo com o que vocês estavam falando, né? Ficou muito ofuscado. E uma das razões disso, ao meu entender, é de que não tem um cenário para quebrar, né? Aí não fica muito divertido, não fica muito, fica menos dinâmico. E a cena da Rambo, quando ela se sacrifica, ela me lembra também um pouco aquele final do Guardiões da Galáxia, do DNA. Porque um dos grandes problemas da série, nos quadrinhos, era justamente as fendas dimensionais, que tinham conexão na série com o Cancerverso, ninguém sabia exatamente do que era no começo. Então esse ar de mistério, de ninguém saber exatamente para que dimensão ou tempo, para que essa fenda estivesse sendo aberta, me gerou uma expectativa de que poderiam usar esse arco dos Guardiões, mas, né, foram para o outro lado aí. E é interessante talvez ressaltar que aí no final, nessa cena de luta no final, não tão boa como as primeiras, né, no começo, mas mostra que elas estão já trabalhando melhor em conjunto, digamos assim, né? Elas passaram por um ciclo aí de aprendizagem e tal, já estão entendendo bem, mas de alguma forma a Darben também aprendeu a lidar com essa característica delas e acabou que num descuido ela acaba ameaçando ali a Kamala, então ninguém mais age nada pra não perder, pra menina não morrer ali. E aí ela acaba seguindo com o plano de sequências aí, como a gente até falou lá atrás, talvez ela pudesse ter desistido, né, elas conversando ali mais um pouco, a Mônica ia falar que tinha como recuperar o Sol, recuperar lá o planeta, talvez ela pudesse ter dado um passo atrás, chega num ponto que ela, sei lá, tava cega pela vingança, vai, digamos assim, então, se a gente puder interpretar dessa forma, ficou cega aí pela vingança e falou, não, vou seguir aqui o que eu falei que ia fazer, até as últimas consequências e vou abrir aqui a última fenda e é isso, e foi lá e executou. E também é estranho, como você falou, né? Assim que abre ali a fenda, a Mônica bate o olho e fala, ah, essa não é normal, não é uma fenda normal, como seriam os outros, né? Essa é um outro universo que a gente tá enxergando ali e eu já sei resolver. Enfim, veio ali com a explicação dela pra resolver e, mais uma vez, resolveu aí tudo muito, muito rápido e fez aí o seu sacrifício pra resolver o problema, enfim, e ficou pro outro lado. Eu reclamando dos científicos da Mônica, eu entendo que foi pra ganhar tempo de tela. Me incomoda do jeito que é feito, entendeu? Mas assim... Não me incomoda, o científico faz parte do filme. Querendo assim, no nível do que é o filme, que as pessoas falam assim, querem um nível ultra complexo pra aí vai, nunca foi a intenção, tá? O filme, inclusive, é pra ser muito mais divertido, muito mais pipoca que o primeiro filme. Não, com certeza, o cientifiquez não é problema não, é filme, eu acho que tem que ter isso mesmo. E desde o começo do filme mostra que ela tem esse conhecimento, então... Querendo ou não, o cientifiquez, assim, é um recurso narrativo ali. E, claro, nunca foi intenção do MCU ser calcado em teorias científicas que ficasse sentido, que fizesse sentido. Claro que não. Fosse verdade, entendeu? Bom, detalhes assim, né, curiosos assim, a Kamala quando usa as duas pulseiras quânticas, ela não se destrói feito a Darbin, então assim, Kamala, será que realmente a mutação dela é que segura o poder, né, ou será que a origem dela é meio Noir, né? Que ela vem daquela outra dimensão, né? Vale ressaltar que virou mutante nos quadrinhos, era mutante na série, mas nos quadrinhos ela não deixou de ser meia inumana. Como também na série, ela não deixou de ser uma meia Noir, né? Daquela dimensão. Então parece ser uma coisa meio híbrida, feito o Namor é, né? O Namor é mutante, mas também é meio Atlante, meio humano. Sei lá, é uma explicação mais ou menos nessa linha aí. E as pulseiras, muita gente pergunta, cadê? Ela fica com duas pulseiras quânticas? Mas alguém me chamou a atenção quando eu fui reconferir, realmente ela só fica com uma. A outra pulseira tá com a Carol, pelo menos na cena do avião, né? Que a Carol diz que é de uma do lado da outra, conversando, e é daí de onde vem a ideia de montar uma super equipe. Então a gente tem uma cena final, que não é pós-crédito, mas funciona como uma pós-crédito, uma outra. A primeira é uma ponta jogada para Jovens Vingadores, em que a Kamala meio que incorpora lá Nick Fury, cena pós-crédito do Homem de Ferro 1, né? E aí eu fui lendo aqui uma entrevista da irmã Velani. Pelo que eu entendi, a ideia da cena de emular o do Nick Fury era pra ter uma cena de convocação, mas de seguir o diálogo passo a passo, parece que foi da irmã Velani. Ela conversou com a Nia da Costa pro telefone e meio que jogou essa ideia aí. Então, realmente, a irmã Velani, que originalmente não era formada em atriz, mas era formada em cinema e roteiro, essas coisas, era a intenção dela desde o começo na faculdade fazer isso, parece que a menina tem jeito pra montar bons roteiros, viu? E ela tava chamando a Kate Bishop, né? E ela cita a filha do Homem-Formiga, né? Curiosamente, não ia ser a Kate Bishop que ia ser. Trocaram a atriz que ia ser. Então eu acho que ela ia convocar a Cassie. Mas de repente decidiu chamar a Kate Bishop mesmo. E a outra cena é o que todo mundo já esperava, que era do... Vazou até antes. Todo mundo já tava suspeitando que era do Fox Verso. O pessoal falava assim, fizeram essa cena só pra isso, babababá, e encaixaram fera. Eu não sei se fizeram a cena com fera, foi modificada só pra dar uma chamada, vamos dizer assim, pra atrair o público, tá? Mas eu com certeza, desde o começo, eu tinha comentado até com o Paulo isso, desde o começo ela ia pra outra dimensão sim, e desde o começo ela ia encontrar a mãe dela, uma versão dela, que aí talvez tenha transformado em binária, mas ela seria a mãe dela também sendo super-herói do outro lado. Então isso estava desde o começo do roteiro. Não sei se houve um upgrade, digamos assim, na cena, pra puxar mais gente interessada em X-Men. Dessas cenas aí, acho que foi o Felgo, foi o Felipe que falou que Nick Fury é pra ser um agente secreto e não faz sentido ele ter uma fangirl. Mas a gente tem, também tem que lembrar que, assim, ele é um agente secreto que juntou os Vingadores, que é o grupo, um dos grupos mais famosos do mundo. Isso aí, a gente já tá no universo do MCU em 2026, ou seja, faz pelo menos uns 12 a 14 anos que existem Vingadores. O Tony Stark é um dos caras mais egocêntricos do mundo, então ele provavelmente deve ter escrito livros, feito entrevistas, contado tudo, todos os bastidores sobre quem é Nick Fury, o que ele fez, a conversa da cena pós-crédito do Homem de Ferro 1. Então, faz sentido de onde a Kamala saberia aquelas falas e tentando imitar o cara direito e de repente perdendo o roteiro do nada. Mas tem um erro gravíssimo aí de roteiro. Eu não queria apontar, não, mas vou apontar. O Nick Fury tá morto pro mundo ainda. Desde Soldado Invernal. Mas deixa pra lá. Ele melhorou. O que mais tem no MCU, a gente que morreu e voltou agora. Lembre-se disso. Esqueceu isso totalmente, mas beleza. É, mas eu nem lembrava mais, pra falar a verdade. Mas, cara, é isso mesmo, assim. A parte dos X-Men. É, tu fala Fox Verso, aí eu te retorno a pergunta. Que Fox Verso? É o reboot? É o futuro do reboot que tem os atores clássicos? É a versão pós-X-Men 3? Mas o Charles tá vivo. Que Charles é esse? É a versão... Logan, que ninguém sabe se conta como futuro ou não, porque é 2029 e os X-Men todos morreram. É alguma versão do Deadpool, que às vezes nem o Deadpool sabe em que universo tá. Cara, a Fox é uma bagunça. Pode ser qualquer coisa. É o Fox Verso, cara. É o Fox Verso. Talvez o Felipe saiba a resposta. Cara, e o pior é que ainda tem aquele Gifted e tem o Novos Mutantes. É verdade. Nossa Senhora. Então, pra mim... Quando eu vi aquela cena lá do Fera, como ele tá de jaleco, pra mim faz muito mais sentido com o desenho animado, que está pra sair uma nova temporada daqui a pouco, no ano que vem, né? E eu imagino que deva continuar essa bagunça da Fox, mas se espelhando mais no desenho animado, que vamos dizer corretamente de que os filmes da Fox, pelo menos o primeiro, se baseia muito mais nos desenhos animados do que nos quadrinhos. Agora, voltando essas cenas pós-créditos, né? A cena dos Jovens Vingadores, eu adorei. Eu cheguei a quase gritar no cinema, porque realmente eu não esperava essa cena. Eu achei muito bom o fato de trocarem pela Kate Bishop, por ser parte do seriado e não do cinema, do MCU. E... por mais que tenha essa falha aí com o Nick Fury, desde o começo do filme, a Kamala já parece saber quem é o Nick Fury, só de olhar pra ele, mesmo quando ela tá no meio do espaço lá, na primeira troca de poder. E também teve aquela cena, né, na casa dos Kans, em que ela pega esse aparelho do Fury, que ela aparece usando nessa cena final. E então ela meio que já tirou a ideia dali, né, já sacou tudo ali. Agora, eu só queria voltar um pouquinho, porque na cena onde a vilã usa os braceletes conjunto, eu fiquei empolgadaço também, mesmo sabendo que não ia dar em nada, só de ver os braceletes se cruzando, como nos quadrinhos, eu não esperava, realmente. E pra falar dos braceletes em si, vale lembrar que teve o Aniquilador, a gente teve aquela acho que a Phyla, que também usou os braceletes, e quando o bracelete é usado por uma intenção mais, digamos assim, negativa, ele acaba se enegrecendo ou ficando... ou perdendo poder. Então talvez seja por isso que a Darbin não deu conta de lidar com os braceletes, né? É uma desculpa? Pode ser. Mas daquelas mais folepa, meio anos 60, de que o bem prevalece sobre o mal? É, a gente só vai saber daqui pra frente. Na verdade, o filme dá as palavras da Kamala, né? Porque ela diz que os braceletes... Ela fala assim, os braceletes vieram até mim, esse é o meu momento, né? E acho que tinha uns desejos dos braceletes, assim, que meio que sugeriam, tipo, de ter uma pessoa escolhida pra usar eles. Então, a Kamala se colocou nisso aí, e realmente ela não se integrou, então... Talvez tenha que ter alguma coisa específica lá. Pode ser que tenha um outro elo, né? Porque tem também, assim, como eu falei também no começo do podcast, ela me lembrou muito o Rick Jones. O Rick Jones, querendo ou não, acabou sendo escolhido naquela saga Chris Crew, né? Cara, adorei você associar isso. Sinceramente, adorei. Pois é, seria fantástico. Principalmente porque ela é uma fanfiqueira. Imagina se ela criar heróis e vilões do nada, assim, seria fantástico. Mas enfim, voltando ao filme, Eu adorei essas últimas duas cenas e por mais confuso que seja esse universo da Fox, foi a cena que eu mais vi a gente empolgada no cinema, quando eu assisti o filme. Como o Felipe falou, eu gostei também de terem trocado aí, então possivelmente essa seria a filha aí do Homem-Formiga, trocaram pela Kate Bishop, também por ser uma personagem de série também vindo pro cinema. Então eu acho isso interessante e acho que até pra, como negócio, né, pra Disney, Marvel também é interessante, porque se a pessoa acompanha só o cinema, então não tá sabendo ainda quem é Kate Bishop. De repente aparece no final alguém que você não viu, mas quem que é essa cidadã que aparece aí no final, a outra já querendo formar uma equipe. Então deixa um gancho pra quem não conhece. Então, ó, se não conhece, vai lá no nosso serviço e assiste a série dessa menina aí. Então eu acho que é uma ideia até estratégica nesse sentido. E achei legal, achei bacana. E óbvio que como fã de X-Men, eu também fui um dos que vibrei no cinema com uma outra cena. Fez se, como o Felipe falou, é um fera mais puxado pro desenho por causa do jaleco, ou talvez seja o final lá, o depois que se resolve lá o Dias de Futuro Esquecido, o filme, e aí eles meio que restauram a linha do tempo, vai, que seriam os X-Men clássicos, né, com o professor Xavier Stewart, enfim, tá lá o fera, tá a Jean de volta, o Ciclope e tudo mais, um elenco clássico, né, talvez seja uma mistura, né, do elenco clássico, daquele universo dos três filmes originais, com o que se resolveu lá no final de Dias de Futuro Esquecido e alguma coisa com desenho também já pra puxar essa temporada que vem por aí, mas gostei muito, vibrei também no cinema. Eu acho que só faltou uma coisa nessa cena, que foi tocar a musiquinha lá com a guitarrinha, com a música tema do desenho de X-Men, como tocou na Miss Marvel, como teve um pouquinho também lá no Multiverso da Loucura, quando o Xavier aparece. Acho que eles perderam a chance de conectar aí de novo com a música tema, pra deixar mais um gancho. Mas teve, Donovan, só que não foi a do desenho. Foi de X-Men 2 e de X-Men Dias de um Futuro Esquecido. Não sei o que significa, então dá a entender o quê? Que é aquele universo restaurado no final do Dia de um Futuro Esquecido. Então talvez esse finalzinho dessa direção, talvez seja isso, não sei. Seja isso, então, como eu falei, talvez esteja puxando pra esse lado, que é o universo, a linha do tempo restaurada. E apesar, assim, é uma bagunça, tá, mas se tem uma coisa que é bagunçada, é cronologia de X-Men, é viagem no tempo, é gente que vem do passado, que vem pro futuro, então eu acho que tá, faz sentido, X-Men é isso mesmo, é essa bagunça, então tá... Tá certo, segue o barco e vamos ver o que vem pela frente. Os rumores de Deadpool 3 que diga, né? Que o Fera, quando fala que ela era de outra realidade e tal, ele leva numa boa, né? Como se já tivesse acostumado com tudo isso. Não, mas ele não leva numa boa, não. Mas assim, isso é que é algo impossível. Mas como faz parte da ciência, a dúvida, né? Eu não sei as palavras certas, mas ele fala assim: a dúvida é o começo, uma coisa assim. Eu sou também muito fã de X-Men. Mas a cena que eu mais gostei foi a da Kamala com a Kate Bishop, né? Acho que ali era uma coisa que a gente já estava esperando, já tinham jogado, tá aí os personagens e nada, certo? Jovens Vingadores, campeões, enfim, não sei o que eles vão chamar. Mas já tava essas sementes sendo plantadas aí já faz um bom tempo. Era um daqueles plots que precisava de dar um andamento e pelo menos agora... Deu, vamos dizer assim, um start, né? A Kamala vai começar aí, dar uma de Nick Fury, reunir e tal. Ou seja, a Kamala, cara, é a personagem mais assim, que tá mais feliz com esse filme, cara. É o que fica claro, né? Ela sai de uma crise cósmica, agora ela quer fazer uma equipe, cara. O negócio, sabe? Ela se empolga muito em ser uma super-heroína, cara. A energia adolescente dela. Não, então, mas... É bem diferente de certos outros heróis que acabam desanimando, tendo toda aquela amargura e tal. Ela não, cara. Ela adora ser super-heroína, cara. Ela diz, eu nasci pra isso, é isso que eu quero, certo? Então, e é uma energia que tem nos quadrinhos também, né? Pelo menos aí o que a gente leu. Helga, é porque ainda não chegou o evento canônico dela. Então, e tomara que não chegue, porque isso aí só ajudaria a destruir toda a formação da personagem e de coadjuvantes maravilhosos. Qual é o evento canônico dela que eu não pesquei? Nem quem tá ouvindo, provavelmente. Não, é morrer algum parente, o pai, a mãe, o irmão. Exatamente, porque é o evento canônico, cara. Ela é o Homem-Aranha Índia antes do comissário morrer. Mas nos quadrinhos não teve ainda esse evento canônico, vai. O que eu saiba, não. Então, vamos esperar aí. Então, eu espero que não tenha, porque no final das contas, isso só estragaria a personagem, né? Apesar que já... Ei, pera lá, ela teve evento canônico sim, é Zeb Wells, então, lembra? Já começaram a estragar, mas enfim, eu apaguei isso. Ela foi o evento canônico, não foi o evento canônico dela, ela foi o evento canônico. Realmente, Zeb Wells não é canônico. Enfim, é igual a Invasão Secreta, a gente apaga. Agora, X-Men, cara... Tipo, a Binária merecia um uniforme melhor, eu tava comentando isso, cara. Achei super estranho o uniforme que deram pra Rambo, mãe, vamos dizer assim. As calças boca de sino na Binária. Negócio, será que é o X-Men dos anos 70? Enfim, dos anos 60, 70? Enfim. O pior da Binária não é isso, é um monte de nerdola com raiva, porque... Aí, colocando uma personagem não binária na história. Olha essa, gente do céu, pelo amor de Deus, nem tudo, enfim, tem que explicar, não, binária era uma personagem que era uma das identidades secretas da Carol Danvers, quando ela tava super poderosa e andava com os X-Men e tal, e cara, assim, cara, meu medo é que assim, tudo indica, né, que realmente os X-Men devem vir de um, vamos dizer assim, eles vão... sair de uma dimensão e ser jogadas no meio ou meia, como se fala, né? Que seria o MCU, né? O meu grande medo é isso aí virar um grande AVX, cara. E, enfim. Felga, vamos misturar Guerra Secreta, a edição de Guerra Secreta do Hickman com AVX. Vai ser o Fox versus invadindo o MCU versus os dois se matando. Aí termina o filme com o universo, os dois universos fugindo. Não vamos torcer pra isso, vai. Não, não tô torcendo. O meu medo é chegar à conclusão que isso é a saída pra MCU. Vamos torcer, porque essa saga é a saga que o Reed é o vilão. Bom, e assim, eu tinha prometido no começo do podcast que eu só ia falar sobre o suposto desgaste assim, do universo cinematográfico, da Marvel, ou dos filmes de super-heróis, agora no final, né? Bom, a gente se divertiu muito gravando esse podcast, a gente se divertiu muito vendo o filme, pelo menos nós cinco aqui, mas com certeza o Kevin Feige e o pessoal da Marvel Studios não se divertiu tanto, porque o filme realmente teve a pior bilheteria de estreia da história do universo cinematográfico desde que começou, tá? Não é a pior bilheteria de estreia de todo ano, nem de super-heróis, mas realmente para um filme da Marvel Studios é um negócio assim meio que gritante, né? Mas os primeiros sinais já vinham ali desde Quantumania, e se você olhar de Quantumania, tudo bem que tem um desfecho aí do James Gunn, que chega a uma bilheteria saudável, mas também não é nenhuma bilheteria que se esperava como se fosse um grande blockbuster, tá? Porque nem chega a superar o segundo volume dos Guardiões da Galáxia. E também tivemos, claro, o Aranhaverso, que são dois sucessos, então, desse ano. Mas tirando isso, outros filmes de super-heróis realmente têm uma queda drástica. E aí o pessoal vai dizer que, ah, o desgaste é só do universo cinematográfico da Marvel, de todos os super-heróis, enfim, não dá pra gente ficar teorizando muito aqui do que vai acontecer, principalmente porque ainda tem ainda filmes de super-heróis ainda por vir, e aí a gente não sabe realmente se é só pra filmes de super-heróis, porque foi um verão, pelo menos no mercado americano, muito ruim pra qualquer blockbuster. Não tô falando só da Disney, que vai incluir a Indiana Jones, Pequena Sereia, e alguns outros filmes até se recuperaram melhor, feito Elementos, né? Mas também de outros, né? A gente teve Missão Impossível, que também não atingiu a contento. Teve também o próprio Transformers, que teve esse ano e por aí. Uma série de filmes aí. Então me cheira muito mais um problema, assim, apesar do estúdio estar com dor de cabeça, me cheira que as redes de cinema, as redes de exibição, devem estar com a dor de cabeça maior ainda, porque não parece ser uma coisa só de um gênero, pra mim, tá? Mas a gente não pode ficar imaginando muito o que é que pode ser que seja ou não. O que eu com certeza queria falar aqui nesse final, o que mais me incomoda é justamente o marketing que a Disney fez. Eu tinha comentado com o Paulo, inclusive, disse, cara, o que tá acontecendo? Porque parece que estão esquecendo de comentar esse filme. Parece que assim, eles estão com tanta certeza que vai dar ruim, que resolveram recuar, isso no marketing americano, tá? Recuar, botar só alguns trailers, eu sei que teve também spots pra TV, mas assim, cadê o plano de fazer umas coisas mais virais? Não tem as atrizes, a gente teve greve, beleza, mas, sei lá, teve época que eles botaram o Guzi lá pra aparecer e por aí vai. Somente na Premiere, que fizeram uma Premiere até megalomaníaca, que infelizmente dois dias depois a greve foi suspensa, né, acabou, e as atrizes puderam voltar a falar. Mas mesmo agora, enquanto a gente tá gravando esse podcast e que vocês estão ouvindo, quem mais tá dando entrevista é a irmã Velani. cadê a Teyonah Paris e a Brie Larson? A gente vê concomitantemente aí no Loki, o Tom Hiddleston imediatamente está invadindo vários programas de TV e sendo entrevistado por um monte de gente. A gente não tá vendo essa coisa acontecendo aí. Então parece mesmo que a Disney largou mão e não tem uma explicação muito clara, entendeu? Então assim, por mais que se fale e que tem uma gargalhada geral dizendo que a culpa do filme é por causa de que tá contrariando os verdadeiros fãs porque tá atendendo a agenda, ou até de uma forma geral porque tá o desgaste do filme de super-heróis, mais do que isso, na minha visão, houve uma largada de mão realmente do marketing da Disney, inexplicavelmente. Me parece uma contenção de danos até que vem em cima de cima do Kevin Feige, sabe? A gente sabe que o Bob Iger, que voltou a assumir a cadeira de presidência, veio com aquela papo de cortar gastos, né? Vai saber em que ponto chegou e bateu isso. Então, assim, pra mim, me preocupa esse ponto do marketing que foi feito e essa desnecessária falta de confiança, e que isso sim é o que mais repercute para não ter, digamos assim, uma bilheteria mínima desejada. Não sei qual vai ser a bilheteria final, né? A gente sabe que no total mundial, no final de semana de estreia, foi por volta de 110 milhões, foi isso que foi anunciado pela Disney. Vai ser um pouquinho menos, porque tem sempre correções, mas a gente não sabe como é que vai ser o segundo final de semana, terceiro, isso depende muito. Teve filmes que começou muito mal e terminou muito mal, quanto Mania foi um caso desse, né? Apesar de ser ainda hoje em novembro a décima maior bilheteria do ano, mas teve casos feito Elementos, que começou muito mal, começou como segundo lugar, porque estreou no mesmo final de semana de Flash, e acabou no final se pagando. Então vai saber o que vai realmente acontecer. E se é ruim lá, pior ainda é aqui, porque convenhamos, gente, eu não vou nem citar nomes, mas colocar como um dos marketing principais dois canais de youtubers, que um é o cara que ficou marcado por dizer e ter esse público, né, generalizado dele, e que se fia muito nisso, e que ganhou um jargão de, olha, o filme é bom, zero lacração, e babababá. Esse cara aí que fica levantando essas agendas anti-wokes aí, vocês pagarem um cara pra estar fazendo promoção disso, vocês melhor queimar o dinheiro, tá? Aí ele fez parceria com outro youtuber, que eu também não conheço muito youtuber, tá? Então eu tô falando mal de uma maneira geral. Um outro youtuber também, que não parece ter muito destaque por aí. E quando, na verdade, o público-alvo que vocês deviam atingir era justamente de mulheres. Cadê de vocês estarem pegando, sei lá, youtubers mulheres e sei lá, propagandando isso? Parece que esqueceram qual era o público-alvo. Então, assim, não sei, nunca imagino se alguém da Disney vai ouvir isso, mas pra mim é caso de demissão completa dessa equipe de marketing da Disney Brasil. Disseram agora recentemente pra mim que chamaram um fisiculturista pra fazer propaganda, pagaram o cara. Um fisiculturista, um homem, fazendo propaganda de The Marvels, também não vejo sentido nenhum, cara. Se isso for verdade, eu não sei se imaginaram. Então, pra mim, acima de tudo, não acho que seja porque filmes que têm coisas mais identitárias, eles acabam tendo menos lucro e por aí vai, porque no ano que Barbie é ainda a maior bilheteria do ano, não faz o mínimo sentido. Então, pra mim, o próximo problema do erro de The Marvel vem da própria Marvel ou da própria Disney, de um marketing fraco, ruim, que não faz sentido nenhum. Eu só vou dizer que eu concordo com o que você estava dizendo, e de que, como a gente estava falando da cena de musical, é como se eles estivessem completamente envergonhados, né? E basicamente não só afetados por toda essa bobagem que esses wokes e haters da Carol... É, o anti-woke. Talvez isso tenha afetado também, mas não dá pra negar isso que você comentou, de que o próprio cinema tá ainda tentando se reestruturar após pandemia, né? Não só por conta das greves, mas... Eu nem acho que a culpa é da pandemia, os streamings... Os streamings, é isso que os streamings estão matando o cinema, entendeu? O pessoal não percebe isso, mas sim. Com certeza. É isso, né? É justamente a falta de noção do público que tem no período que a gente tá, justamente como você estava dizendo, de que, poxa, com o Barbie, com um dos melhores bilheterias do ano, e um dos melhores marketings que já se viu, acho que na década. Eu, como trabalho com comunicação visual, eu não esperava ficar empolgado com um filme de boneca, mas eu fiquei, por conta do marketing bem feito. E o que não explica, justamente, você vê o marketing de Barbie, vê um lado de princesa ali, porque não espelhou uma coisa com a outra, aí perde, sabe, na rasteira, e fica esperando a greve acabar pra ver se as artistas vão fazer a divulgação ou não. Como vocês estão falando, eu acho que foi um conjunto de coisas, né? Então, essa questão do cinema se reestruturando, voltando de uma pandemia, a questão de você ter agora uma diversidade grande de serviços de streaming, é o hate gratuito que essas pessoas têm e preconceito, né, na verdade, com coisas relacionadas à diversidade, com o feminino, né, com mulher, é um conjunto disso tudo. E, infelizmente, o que pode acontecer é que você tem pessoas com esse pensamento dentro lá da própria empresa e que, de alguma forma, conseguiu articular para barrar o marketing, para, sabe, para minar por dentro, pra, de alguma forma. Na Disney Brasil, eu tenho quase certeza que foi nessa linha, porque uma pessoa tem uma incompetência grande para escolher justamente a pior marketing possível e tem que ser demitida pra essa pessoa. É o que você falou, esse cara desse canal aí, ele é um exemplo dessas pessoas que são anti-woke, né, como citou, e é o hate gratuito, porque o hate gratuito na internet, nesses últimos tempos, ele engaja muito, dá muita view, dá muito clique, na verdade não é nem de hoje, já há muitos anos. Mas eu não acho que tenha essa força no cinema, como eu falo, Donovan, se tivesse, Barbie não seria a maior bilheteria do ano, entendeu? Eu sei que faz barulho faz imenso. Mas assim, se você olhar, são as mesmas pessoas sempre repetindo diariamente aquela mesma coisa. Então assim, viu? Pra quem tem site sabe disso, o Felipe vai saber. Viu é diferente de usuário único. E se eu for contar em termos de usuário único, também não é muito grande assim não. É um conjunto de fatores, é o cinema se reestruturando. Eu vejo bastante gente reclamando de preço de cinema, que cinema tá caro. Cara, foi o mesmo nível que deram com as Marvel, o mesmo que a DC fez com o Shazam. E Shazam depois vira com a cara de pau dizendo que gastou 100 milhões no marketing. Não, viu? Não tá. A conta não tá batendo nem a pau. É, não dá pra ser mais marketing que outro filme que realmente teve marketing, sabe? Tudo é 100 milhões agora. Eu falo assim, aí vem alguns perfis de redes sociais que fazem conta de padaria pra dizer a bilheteria e vai dizer, não, mas sempre o marketing é 100 milhões. Ah, vai te lascar, não é 100 milhões. Cara, o problema desse marketing, cara, é que até quando eles investiam, parecia que era um investimento pra galera que odeia o filme. Sim, não faz sentido. O último trailer, colocaram Capitão América e Homem de Ferro aparecer mais que a Capitã Marvel e a Kamala no trailer. Davis Marvels, não faz o menor sentido. Eu quiser fazer uma ligação direta, tipo assim, praticamente caindo na história de que, olha, vendeu por causa de Ultimato, então vamos ver se o trailer realmente vai vender por causa de Ultimato. Não faz sentido, mas enfim. Como você acha que você já colocou bem, o marketing foi desastrado, ou foi sabotado, enfim, foi ruim e tal. O filme tem todas as críticas que a gente pode falar, né? Tem seus problemas, não é perfeito, obviamente. Mas é um filme divertido, é uma aventura bacana de se assistir, é um bom passatempo, certo? E principalmente se você sai dessa... O maior problema hoje é isso. Você não pode assistir um filme em paz, porque ou você tá na agenda não sei do que, ou do não sei o que, ou é isso, é que, cara, eu só quero assistir um filme. Eu quero ver aqui um super-herói salvando uma galáxia e dando umas porradas, é isso. E o pior, certo? É que se você não tá na agenda dele, você tá na outra agenda e acabou, entendeu? Então, é nesse lado que estão levando, entendeu? Então tem todo esse problema e tem esse contexto. Já tem um contexto que a bilheteria ainda tá patinando, a bilheteria ainda tá ruim comparado a alguns outros tempos. Mesmo que Barbie tenha feito 1.300, 1.400, né? Tá longe, talvez, daquilo que já ocorreu em outros anos, que tinha 10 filmes, o top 10, com de 2 a, de, sei lá, quase 3 bi, dependendo dos 5 primeiros, né? Não temos isso. Enfim, querendo ou não, o que eu acho que tá concluir aqui é que a gente não vai... Ao fim desse podcast, vai demorar um tempo para saber da bilheteria final. Por sorte, a Disney tende a manter os filmes por uns 2 meses, o que ela meio que amassa a laranja até o último caldo, diferente de outras que já entrega o filme pro seu streaming, seja do que Deus quiser. Mas assim, uma vez que a gente sabe que... entra no hall de, digamos assim, de filmes que deram errado no cinema da Marvel Studios, vai entrar junto com Eternos e junto com Quantumania, vai entrar esse filme, mais uma vez, eu espero que seja um caso, mais um caso isolado e que isso não prejudique, não tô nem falando de Saga do Multiverso, não prejudique um filme de Jovens Vingadores, um filme ou uma série, entendeu? Que eu acho que a expectativa é que a maioria daqui que tá participando desse podcast e dos nossos ouvintes, creio eu, que tenha ainda muito projeto, um futuro filme ou série dessa equipe, tá? Se você colocar Quantumania como um fracasso, é a 10ª maior, quer dizer, esse ano... Sim! É um ano de fracasso, mas é geral. Então é isso, pessoal. A gente não esmorece, né? É só mais um, é o terceiro caso ruim aí. na história do UCM, a gente sempre torce, né? Quem é fã sempre torce pra ter uma coisa melhor e que as coisas deem certo. A gente encerra aqui esse Nominato 66, não é o último de novembro, porque vocês sabem que teve dobradinha de lançamento aí da Marvel Studios e em breve também o Inominata sobre Loki, segunda temporada. Então até o próximo e tchau, tchau. Até mais. Este podcast é um oferecimento do site Universo Marvel 616. Acesse www.marvel616.com.